Assim, chapa, está começando mais uma edição do Super Controle Podcast em sua edição especial Verão MTV na praia. E eu sou o Matheus Dix e eu estou aqui com Ives Aguiar, um dos cânceres da podosfera brasileira. E aí, seus pretos? E aí, Ives, como é que tá? Cara, saudades do Super Controle. Saudades desse âmbito maneiro, esse La Família que é o Super Controle. Estamos aqui também com o Rufinex. E aí, Rufino, tudo bem? E aí, Six, tudo bem com o senhor, cara? Um recado. Chupa, gordinho! O Fino e Ives, hein? Os senhores odiados do Super Controle. Mas temos aqui um convidado super especial, mega convidado aqui de hoje, que é do Kotaku BR. E estamos aqui com o Marcos. E aí, Marcos Oliveira, tudo bem contigo? Fala, galera! E aí, muito feliz de participar aí do Super Controle com alguns dos meus conterrâneos de estado, Grande Rio Grande do Sul. Ótimo. E tamo aí pra ver qual é, né? É, o que a gente tem a falar de Assassin's Creed é ver qual é, né? Então é o seguinte, esse cast aqui, vou explicar rapidamente, a gente não vai bolar um ultra arquivo sobre Assassin's Creed, a série, ou falar muito sobre o texto, sobre a jogada, mas focar mais num bate-papo sobre aquele review que o Marcos fez pro Kotaku BR no dia 27 de novembro de 2012. Nossa, decoraram até a data, cara. E que foi muito comentado aqui entre os fãs da série. Eu acredito. Comentado é um eufemismo. Xingado, esgurmitado é melhor. Ué, olha aí, ó, pode ser. O Marcos é o polêmico, né? Então, vamos à leitura de e-mails e depois a gente já volta aí com uma análise breve sobre Assassin's Creed 3. Dança dos e-mails assassinos, né? Sim, chapas! Eu não sou o Matheus Six e estamos aqui na leitura de e-mails do Super Controle. E eu estou aqui com ele que não é o Eric Seika. Opa, e aí, senhores? Eu não sou o Eric Seika, mas estou aqui na leitura dos e-mails porque eu sou o novinho de site e tenho que me meter em tudo. Tá certo, né? Papéis trocados aí nessa leitura de e-mails. E aí, senhor Matheus Six, como é que tá aí o sul? Muito frio? Tá tudo ótimo aqui, tá um calorzinho de verão aqui agora aqui em Barbosa. E em São Paulo, chovendo muito? Ah, São Paulo... Ai, se fuder, adoro essa cidade. Ah, como é bom, definitivamente aqui, não, né? Sou eu mesmo, cara, eu nunca ia falar isso. Mas, Matheus, Six, me explica aí uma coisa. Esse cast de hoje só tem convidados, o que aconteceu, cara? Pois é, né, cara, esse cast é um cast especial, né, aqui pra é quase uma prévia do nosso retorno, né, agora em fevereiro, e é um cast especial, Super Controle Verão. Verão, é que na realidade esse cast tava gravado há um tempo já, era pra ele entrar antes, mas aí a gente deu uns rolos e tal com a gravação, e aí a gente, vamos lançar na semana que a gente vai voltar com o cast. Então, só pra avisar os perdidos, a gente voltou hoje com esse podcast especial, entre aspas, com o Rufino, que o pessoal odeia, mas é o Rufino, então chupem. O Ives, o câncer da podosfera. Exatamente. O Marcos Oliveira. Dois cânceres, né? Segundo nossos ouvintes. É, não lembro quem é que falou isso, mas eu gostaria de lembrar. E o Marcos Oliveira do Kotaku BR. Então. Daí então, eles estão aí falando sobre Assassin's Creed 3. A gente está falando sobre Assassin's Creed 3. E virou um bate-papo longo e foi eu indo. Então, só pra avisar, senhores, está cheio de spoiler, tá? Quem não jogou, nem se inventa da play agora. Pode parar, porque tem coisas da história, de tudo, assim, do jogo. Ó, sim, total zona de spoilers. Total. Por isso que a gente quis gravar, porque a gente é fã e tal. Ah, vamos fazer um aí, vamos ver o que vai sair. E a gente só chutou o jogo no fim, é uma pena, né? Aí isso tá uma coisa rara de se ver, né? Matheus Six falando mal de Assassin's Creed. Pois é, mas quando o jogo não sai como esperamos, né? Depois de digeri-lo muito bem... Aí tu vê que não é tudo aquilo lá, não. Mas isso é isso aí. Quanto aos e-mails, Eric, a gente nem vai ler, porque... Primeiro a gente tem que agradecer a todo mundo que mandou e-mail, porque tem e-mail do PC Classics pra ler, tinha e-mail do Oscar. Mas, velho, a gente tá em fevereiro já passou 2 meses quase, todas as gravações. Isso aí. Exatamente, o pessoal nem lembra mais dos últimos podcasts pra gente ler os e-mails. Então, a gente leu, né, obviamente, a gente sempre lê. Mas, infelizmente, a gente não vai fazer aqui uma leitura dos e-mails anteriores, porque já passou muito tempo, né? Pois é, e aí fica meio... chato até ler, né, o pessoal, que cast é esse, tá? Tem que ficar catando, né, enfim. Mas temos recados, né, recados importantes. Nossa, sim, recados muito importantes, já foram alguns dados aí pré-anunciados no post, né, que a gente postou aí semana passada com o Super Controle News, mas a gente tá aqui pra repeti-los, né. Pois é. O primeiro deles é que a gente selecionou duas pessoas, né, de todas aquelas cento e poucas que mandaram e-mail, eu respondi um por um, foi triste. Tinha muita gente ótima ali, então, desculpa, mas tem gente muito boa também. E é foda descartar todo mundo, saca? Foi difícil. É difícil, cara. A gente tinha tantos e-mails bacanas assim, tal, e tal. Dava vontade de pegar todo mundo e fazer um novo podcast. Dá pra fazer com essas equipes aí que a gente conseguiu, dá pra fazer um podcast pra cada membro do site, né? Cara, é verdade. Oh, sério, muita galera boa assim. E aí, desses, sei lá, 100 pessoas, a gente entrevistou 10. E desses 10, até agora a gente escolheu um só, né? Hoje, quinta-feira. Até semana que vem, acho que o outro já será decidido também, né? Estamos esperando aí algumas coisas rolarem. Isso aí. Etapas finais. Mas daí semana que vem no cast normal com a trupe Dreamcast, daí vocês vão conhecer na leitura de e-mails e nos recados os dois novos membros do site, os dois novinhos pra vocês pararem de chamar a gente de novinho, mesmo porque eu e o Matheus já estamos aqui há mais de um ano e meio, então vocês já deviam ter parado com isso faz tempo, né? É, né? Quem é o mais novinho? Novinho agora é só o Rufino. É, Rufino. É. Pois é, então, e outra coisa, né, que o que a gente fez nessas férias aí, né, não ficou enrolando na praia, tá, a gente ficou, mas além disso, a gente bolou uma coluna em vídeo, mensal. Ó, sim, chapas, o coluna que todos aguardavam ou não, e featuring, né, Frajola e Lanzonetti. É, os dois brigões aí da internet, Eric, a coluna Ringout é o nome. Eric, por favor, explica para as pessoas o que é a Ringout. Ringout, cara, a Ringout vai ser da seguinte maneira. Você, né, você, jovem ouvinte, que está ouvindo este podcast e está louco para ver o circo pegar fogo entre os dois, você manda a sua perguntinha aí no link, né, que está no post, como todos os links que a gente sempre menciona, do ESC-FM, e você manda a sua perguntinha para a Frajola e Lanzonetti, né, perguntas de trolação, de zoagem e sérias também, enfim, qualquer tipo de pergunta vocês podem fazer, e eles vão responder essa pergunta para vocês no vídeo, e a partir daí, cara, só o piloto já dá um exemplo do que vai vir pela frente. Exatamente, até ia falar, o piloto ele vai ser lançado agora no começo da semana, aí no carnaval. O piloto já tá com os seus erros anotados, ou seja, a imagem tá um pouco ruim, o som tá um pouco chato, assim. Aí a gente comprou uma câmera nova, né, a câmera do Zeca, veja só. E aí a gente vai melhorar ele pro episódio 2, que vai ser gravado na semana que vem. Então, assim, talvez seja mensal, talvez quinzenal, a gente não sabe ainda. É uma ideia, mas ela vai continuar no site direto. É Lanzoni versus Frajola, tá? Com um mediador no meio. Por exemplo, então no piloto vocês vão ver. Na realidade, eu já mandei o ESC aí pro Twitter e tal, né? Tem uma pergunta assim: o que é mais vergonhoso? Terminar jogos com Game Shark ou terminar no YouTube? E aí vocês imaginam a briga que vai dar isso aí. Exatamente. E isso e o futuro das colunas depende de vocês, né? Mandem aí suas perguntas para Frajola e Lanzonetti. É isso aí. Perguntas para regar com os dois, né? Para deixar eles sem jeito diante das câmeras. E eu estarei lá acompanhando e rindo, obviamente. Então, mandem aí o link do ESC, tá aí no post. Então, vocês esperem que segunda-feira saia o episódio piloto. E daí, daqui a 15 dias, talvez saia o segundo episódio. A gente vai avisar todo mundo aí, certo? Fiquem ligados. Muito Tony, bem. Fique ligados, né? Twitter, @supercontrole, Facebook, facebook.com/supercontrolepodcast. E o iTunes, né? Eric, quem não assina ainda os 1000 feeds aí, tá tudo. Tem os botõezinhos aí embaixo, né? Pra quem gosta muito de bem. Entrar no site. E pra quem só assina, vai aí, deixa seu comentário, como sempre, mande seu e-mail, que é supercontrole@supercontrolepodcast.com.br. Isso aí, tá? Vocês já tem todos os endereços, vocês já podem falar com a gente. E o último recadinho é que a Overkill, e eu estou aqui só pra falar isso, também votará esse mês. Um pouco atrasado em relação ao Supercontrole, mas dia 18 ela estará de volta ao ar aí com suas discussões hipsters favoritas. Ah, legal. É, tá certo, dia 18. Então, eu ia falar dia 11, mas eu não queria lançar no carnaval. Não, tá certo. Mesmo porque 18. Eu nem vou estar aqui pra fazer o banner e eu nem fiz ainda. E não. Beleza. É isso então, né? Acho que a cobra subiu e tá. Isso aí. Que ótima maneira de terminar a leitura, né? Com pagode, né? Não, axé. Axé, é verdade. Axé. El-chan. Então, com o El-chan, fiquem aí com Assassin's Creed Brasil, versão El-chan. Eu vou ter que pôr El-chan mesmo. Tu tá de sacanagem, mas tudo bem. Tá bom. Valeu, gente. Até mais. Falou. Tchau. Calipa tá de olho no decote dela. Tá de olho no piquinho do pentinho dela. Tá de olho na Voltamos da leitura dos e-mails com Ives Rufino e Marcos. E aí, senhores, eu quero perguntar aqui pra vocês, todos os três aqui são fãs da série Assassin's Creed. Eu acho que eu posso considerar fã porque eu comprei a enciclopédia oficial, a primeira parte, não a segunda. Então, e eu tenho um pôster do Ezio que eu tô olhando aqui na minha parede. Então, aí eu acho que eu posso me considerar um fã. Não sei. E aí, Rufino? Você... Ah, cara, não sei. Tipo, eu tenho também um pôster e um bonequinho do Ezio. E sei lá, Wi-Fi virtual. E não sei, cara, quando eu tô na escola eu coloco capuz e coloco uma régua na minha manga, tá ligado? E saio matando meus amigos e professores. Caralho, os novinhos são... são demais. Mas, duvido que vocês nunca fizeram isso. Eu não. Que silêncio, cara. E aí, Marcos, você também é fã da série e toda ela? Cara, eu diria que eu sou tão fã de Assassin's Creed que eu fiz 100% no primeiro jogo da série. Ah, não. Não. Eu vou rasgar meu pôster aqui que... É. Eu fiz 100% em todos os jogos de Assassin's Creed. Eu não tenho posters nem bonequinhos porque eu gastei com outros tipos de bonequinho, tipo Morgan Freeman. Eu tenho um bonequinho Morgan Freeman, é muito legal. Mas, enfim, eu gosto muito da série. Eu acho uma das melhores séries de videogame que saíram assim nos últimos 10 anos. Mas, né, temos uns problemas aí. Muitos problemas. Eu acho que é bom comentar que é estranho, porque eu nunca tinha visto uma série tão... Que a Ubisoft, ela colocou tanta força numa série que ela nem sabia que ia dar certo. Porque se tu for prestar atenção no Assassin's Creed 1, tinha pra DS, tinha pra PSP. Ela, mesmo o jogo não tendo o sucesso que teve o primeiro, ela investiu. Tanto que o segundo foi o que ele foi. O que eu acho estranho, porque é uma das poucas séries que até aqui na abertura da enciclopédia tem, por incrível que pareça, o texto do Cliff Bleszinski falando que é uma das poucas séries multimídia. Tem quadrinho, tem filme, tem desenho, tem não sei o quê, tem uma porrada de coisa. O quadrinho, inclusive, é muito bom, sobre a Revolução Russa, vale a pena, é um quadrinho barato, foi R$14. Ele chama A Queda, eu tenho aqui, é 15 conto e vem com DLC exclusivo pro Revelation. Sim, olha muito aí. Bom. Olha aí. Aí tem o segundo também, quadrinho. Mas só. Não. O segundo eu não tenho. Eu também não. Mas enfim, eu acho que Assassin's Creed, apesar do primeiro jogo não ter sido bom, por assim dizer, ele era um jogo muito repetitivo, irritante em alguns momentos, de tão repetitivo que ele era. Ele sempre teve uma história muito envolvente e a galera comprou isso. O jogo foi muito bem vendido. E eu acho que esse foi o grande motivo do investimento da Ubisoft, e ela botou fé porque ela viu que teve uma resposta muito boa, apesar dos problemas. Pois é, eu tava falando com o Rick, lá do Dash, e a gente comentou que só nos dois, assim, que a gente conhece que gosta mesmo do primeiro jogo, assim. Ele é repetitivo e tal, mas a história dele, ela envolve tanto que, cara, foda-se, eu vou terminar porque tá muito maneiro e vamos ver o que que é. E aí surgiu todo esse hype com os outros próximos jogos e tal, e sei lá, eu acho muito bom o primeiro jogo. Assassin's Creed tem uma coisa, acho que a coisa mais legal do Assassin's Creed é a oportunidade de revisitar momentos históricos de forma... Que você se sente naquele momento. Contexto, né? E é um dos poucos jogos que fazem isso bem. Porque você pode pegar, sei lá, Age of Empires, os outros tem... Beleza, tem história, mas o Assassin's Creed é um dos poucos onde você tá lá, tipo, conversando com o Leonardo da Vinci, um dos maiores gênios que surgiram, sei lá, no século XIV, tá entendendo? 14, Ives! 14, Ives! Eu não sei o número, gente. Eu não sei matemática, me desculpem. Matemática! História, né, cara? Caralho! Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, gente, também, desculpem. Mas é justamente isso que o Ives falou, e também porque ele coloca você nesse contexto, só que ele não torna esse contexto chato, por exemplo. Ele coloca toda uma teoria da conspiração no fundo e te envolve nisso de maneira que torna tudo muito interessante. Uma coisa, assim, que Assassin's Creed consegue fazer muito bem é aquele negócio de colocar você na imersão, colocar você no mundinho. Ainda mais, aqui eu não sei quais de vocês são descendentes de italiano, só que, tipo, eu achei muito da hora conhecer um pouco mais da Itália, conhecer um pouco mais da Europa como um todo. E sem falar que criou criou uma vontade de viajar lá que eu nunca teria, sabe? Ainda mais pra Florença. Eu não sabia que Florença existia antes do Assassin's Creed. Porra, o filme, depois vai reclamar de mim, né? Porra. Ah, cara. Não, porra. Assim, não tava no mapa pra mim, caralho. Não, tudo bem. Meu professor, meu pai é professor de literatura, e ele vem me perguntar várias vezes sobre o Assassin's Creed, porque os alunos dele e os alunos do professor de história da escola também perguntam muito sobre Assassin's Creed, e eles ficam muito interessados em história. Que eu acho que é sempre interessante um jogo conseguir trazer outras coisas, adicionar outras coisas pra nossa cultura geral, que simplesmente jogar. E o Assassin's Creed faz isso muito bem. É. Tanto que você vê os livros da série que estão saindo aí no Brasil, você vê a galera lendo no ônibus que você não imagina que essa galera jogou o jogo. Não, eles simplesmente estão lendo um livro. Eu vi uma estatística, se eu não me engano, foi o pessoal do PlayStation Cast que disse, da revista, que aqui no Brasil é um dos países que mais consome os livros, o que é estranho. Sim, eu conversei com o Bertrand sobre isso, é um dos países que mais consome os livros e é um dos países mais fãs de Assassin's Creed no mundo. Nós temos a página de Facebook com mais likes do Assassin's Creed no mundo inteiro. Então, aqui no Brasil, o Assassin's Creed ainda é mais forte do que o normal, assim. Tanto que eles investem até bastante aqui, fizeram a versão dublada do jogo agora no Assassin's Creed 3. Teve aquela cena do Brasil que vamos conversar. É. Foi uma tentativa de homenagem ali, não sei. vamos lá, né? Pelo menos eles estão tentando. É. E eu sou um grande fã de Assassin's Creed, eu gosto muito da série. Eu acredito que os jogos foram evoluindo em vários sentidos, mas Assassin's Creed 3 trouxe uma... chegou num limiar ali que pra mim me incomodou bastante. Se vocês quiserem entrar logo no assunto do Assassin's Creed 3. Já entrando só um pouquinho, mas eu acho que a equipe da Ubisoft do Montreal, eles sempre, acho que quiseram inovar e escutar um pouco o que os fãs estavam reclamando. A diferença do 1 pro 2 é simplesmente gritante. Eles escutaram, ó, a gente quer mais missões secundárias, a gente quer isso, a gente quer aquilo. Teve o Brotherhood, que pra mim é o melhor. Aí teve o Revelations, que eles meio que seguraram ali, não fizeram tantas coisas novas. E fez o 3, que eu tava vendo que é um dos projetos mais ambiciosos de toda a história da Ubisoft. É engraçado você ver que com 5 jogos em, sei lá, em pouco de, sei lá, 3 anos, 4 anos... A série conseguiu crescer num gap absoluto. Eu ia perguntar pra vocês o seguinte. Quem acompanha esse mundo gamer, entre aspas, assim, quem sabe do Assassin's Creed, eu tava de saco cheio já da série. E aí quando falaram que ia ser o terceiro, eu não sei se o pessoal criou hype ou não. Eu pelo menos criei, porque eu sabia que ele tava sendo projetado faz tempo. Na BGS teve entrevista com o cara e a gente descobriu mais coisas e tudo mais que eu não imaginava que seria. E eu pergunto pra vocês se vocês também estavam com esse hype pro terceiro game ou estavam só de saco cheio. Ah, ok, mais um por ano. Porque o Revelations prometeu revelar as coisas e não revelou, e não sei o que, então. E aí? Mas eu acho que a hype é generalizada, assim. Primeiro porque o Assassin's Creed 3 tinha a promessa do fechamento do ciclo do Desmond. E isso, pra quem joga a série, isso é muito importante. Mas também porque a Ubisoft fez muito barulho com esse jogo. Muito barulho. Justamente por ser o projeto mais ambicioso dela. Tudo bem que do anúncio até o lançamento não foi um período tão longo quanto a gente costuma ver em alguns outros jogos, mas mesmo assim, o barulho que ela fez, a quantidade de apresentação que ela fez, a quantidade de demo, de demonstração, de trailer, dava pra dar uma hypada fácil ali, e eu acho que a maioria dos fãs da série ficou hypado. Marcos e Ives, vocês que trabalham assim mais dentro do mundo dos joguinhos, assim, eu sempre tive a impressão, pelo menos agora vendo, confirmando aqui minha suspeita, que o Far Cry 3 também é da Ubisoft Montreal, vocês não podem achar, assim, eu tenho a impressão que o Far Cry 3 saiu muito bem, assim, o câncer do Assassin's Creed 3 foi o Far Cry 3, que devem ter deslocado uma parte da equipe de programadores e designers pro jogo, vocês não acham que isso pode ter acontecido? Eu não acho, cara, porque o Assassin's Creed 3, ele tá em produção faz 5, 4, 3 anos, 3 anos. E é o carro-chefe, é um Uncharted da Ubisoft, é o Halo da Ubisoft. A gente não tá falando só da Ubisoft Montreal. O Assassin's Creed 3, ele foi feito por 7 estúdios do mundo inteiro. Se eu prestar atenção no... Isso é um problema, não é, Marcos? Eu acho que um dos grandes problemas que aconteceu com Assassin's Creed 3 foi o excesso de ambição da Ubisoft. E justamente esse negócio dela se tornar muito ambiciosa, o primeiro problema foi a anualização. A gente não precisa de Assassin's Creed 3 todo ano. Não vai adicionar muito se eles quiserem ficar todo ano colocando um jogo novo na nossa cara. Até agora, só pra complementar aqui, Até agora ninguém falou nada sobre um novo. Ok, que precisa ter, mas... Não, assim... Pra esse ano não tem nada, eu acho. Mas então... Sim, mas ele pode surgir do nada, tá? Mas o negócio dos estúdios é que, se prestar atenção, a parte naval do Assassin's Creed 3 foi feita por um estúdio. Multiplayer foi feito por um estúdio. Parte do gameplay todo do Assassin's Creed 3 foi feito por estúdios diferentes. Por isso que o combate naval é a melhor coisa. Porque não foi feito pela Ubisoft Montreal. Ah, não exagere, por favor, né? Não, o negócio é o seguinte, não é nenhum problema de uma parte ser melhor que a outra. A questão é que elas ficam discrepantes quando isso, é como você pegar vários jogos que várias empresas fizeram, colar num pacote só e chamar de um jogo só. Que vocês que, podem... Por exemplo, eu acho que a Batalha Naval poderia ser um jogo, eu disse isso inclusive no meu review, poderia ser um jogo completamente novo, um jogo diferente, fora de Assassin's Creed, chama de, sei lá, faz a continuação do Sid Meier's Pirates aí, que é um... A parte naval, ela é muito, muito, muito boa mesmo, mas... Em compensação, a parte do Desmond é horrível, porque foi em outros... É. Até a animação facial, até a animação facial do Desmond é horrível, cara. Mas ok. Assassin's Creed, a gente fez um apanhadão aí da série, agora eu vou situar o pessoal aqui que o 13, então, ele é de 2012, ele foi lançado no dia 30 de outubro. Ubisoft, né? 7 estúdios, é isso mesmo que eu ouvi? São 7 estúdios? Uhum. Sim. Caralho, é muita gente. Foram mais de 500 pessoas pra um jogo. Como o Marcos falou, eu não lembro do pessoal ter falado isso, mas agora me veio a lembrança, assim, que era pra ter fechado a história do Desmond. Foi esse o prometido pela Ubisoft. Uhum. E fechou ali, né, ok, beleza. Continue aí, Marcos, tava falando, eu te interrompo. Bom, mas é só que pensar que 500 pessoas fazendo um jogo fica parecendo linha de produção fordiana, né? Você imagina o que uma pessoa faz. Ela anima um cantinho do jogo, e daí outra pessoa faz ali a carrocinha que vai andar no meio da rua. E daí vai juntando tudo isso. Eu não sei se, assim, funciona. A gente tem vários jogos grandes que são feitos por equipes enormes. Só que me pareceu que o Assassin's Creed 3, ele é realmente uma coxa de retalhos. Esse foi um dos meus grandes problemas com o jogo. Seria como se fosse um emaranhado de gimmicks, algo que eles não se conectam. Porque assim, eu vou pontuar os meus problemas com Assassin's Creed pra deixar bem claro aqui. Eu gosto de Assassin's Creed 3, eu gosto de Assassin's Creed de modo geral. Meu favorito é Brotherhood. Eu acho que ele atingiu um equilíbrio. Somos todos três. Um equilíbrio muito bom e uma história que funciona bem, mas meus problemas com Assassin's Creed 3 são: primeiro, eu acho que é coisa demais pra um jogo. E eu não tô falando porque a galera reclamar, não, mas quanto mais melhor, às vezes não, nem sempre. Eu não acho que, por exemplo, eu fiz 100% no Assassin's Creed 3. Eu acho que era minha obrigação. Mulher de vadia, né, cara? Apanha e continua gostando. Não, mas era minha obrigação. Pra fazer um review do jogo que eu não tinha gostado, eu precisava ver tudo. Porque, pelo amor de Deus, né, tinha muita coisa pra ver. E eu fiquei... foram 50 e poucas horas pra terminar tudo. Nossa, e eu fiz sincronização, cara. 100%, joguei multiplayer, fiz tudo. E eu acho alguém que dá um prêmio pra esse homem, meu Deus. Eu acho que isso é muita coisa. Eu acho que a gente tem muito jogo pra jogar, galera. Vocês estão vendo o Márcio que tá vendo aí? Que quantidade, cara, de jogo é isso, a gente, né? Jogar? É absurdo, sério. Agora a gente não tem mais tempo pra passar 50 horas num jogo. E não precisa. Uma experiência tão vasta, tão grande, acaba tirando o foco do jogo. E esse é meu segundo problema com Assassin's Creed. Falta foco, porque você nunca sabe exatamente o que você tá fazendo e você nunca tem... Tipo, se você jogar só a história principal, você jogou uma coisa. E você não aproveitou 60% do jogo. Porque tem a fazenda, tem a batalha naval, tem entregar cartinha, tem matar gente, tem invadir fortaleza, tem explorar túnel, tem não sei o quê... Enfim, outros dos meus grandes problemas com Assassin's Creed: o setting dele. A Revolução Americana é legal. Eu acho um momento da história muito legal. O problema é que os Estados Unidos naquela época era um lugar chato. As cidades eram casinhas de madeira de 2 andares. Não tinha catacumbas incríveis pra explorar que nem tinha na Europa antiga, que a gente via nos Assassin's Creed anteriores. Verdade. E daí o que eles, pra repor isso, eles colocam um esgoto que você tem que ficar andando devagar, carregando. Exatamente isso que eu ia comentar. Então, assim, andar no mato, na floresta, pra mim, todo aquele negócio de caçar foi desnecessário. Tudo bem que faz sentido no contexto do personagem, do Connor. Só que eu não me senti envolvido na caça, interessado na caça. Principalmente que é uma caça que usa Quick Time Event, né? Pô, essa coisa da caça, eu posso ler uma parte do teu review que eu achei muito engraçado. Pode. Percebi, de repente, no meio daquela paródia mal feita de Red Dead Redemption, que não estava jogando Assassin's Creed. Caralho, a caça aos alces aqui que tu tava falando. Eu acho que foi desnecessário tudo isso. Eu não vi, ao contrário de ti, eu sei que faz parte do personagem ele caçar, mas eu não vi moral no jogo, toda hora caçando pra vender, pra comprar, pra fazer item. Eu acho que isso foi totalmente desnecessário, foi muito grande essa parte da caça. Sabe qual dos principais problemas com Assassin's Creed 3? Sistema de economia. Nossa, é horrível. Cara, enviar comboio, nossa senhora. Vocês lembram, vocês estavam na BGS e vocês entrevistaram o... Eu não. Eu entrevistei o produtor do jogo e ele foi super legal e respondeu tudo. E daí eu fiz uma pergunta pra ele. Então, na economia de Brotherhood, na economia de Revelations, principalmente nesses dois, você comprava as coisas, ganhava muito dinheiro e você não tinha o que fazer com esse dinheiro. Isso. Vocês mudaram isso de algum jeito? E neste momento eu percebi que ele tensionou completamente e mudou de assunto. Não, olha aqui que legal esse arco e flecha, cara. Não, olha aqui. Você pode puxar o arco e flecha quanto você quiser pra acertar a flecha, não sei o que. Eu fiquei encafifado. Eu falei, esses caras cagaram nesse sistema de economia. E quando eu vi que eu tinha que montar comboiozinho pra ficar mandando coisa e ainda ficar protegendo os comboios pra ganhar um pouco de dinheiro pra comprar uma arma que nem me ajuda muito no jogo inteiro, porque, sinceramente, as armas oferecidas... Não, você ainda tem que ajudar, ainda tem que fazer as missões da fazenda pra poder achar gente, tipo, artesão. Você ainda tem que achar esses caras pra poder fazer as coisas dos seus itens. Uma coisa que eu não quero no videogame é fazer contabilidade, galera. Não quero, cara, isso. Quando eu jogo videogame, eu quero sair fora da minha vida. Eu não quero me preocupar com dinheiro. Cara, eu não mandei um comboio o jogo inteiro tirando aquele tutorial. E quando eu fui comprar aquelas armas lá, a única legal era aquela pistola com, sei lá, esteroides, que eram 4 canos, tá ligado? Ah, eu nem comprei, acho muito feia. Mas, cara... A hora que eu vejo Assassin's Creed, esse tipo de coisa, pelo menos, tem uma palavra que me vem na mente que é desnecessário, tá ligado? Ele coloca um monte de coisa desnecessária, sendo que os outros jogos também não tinham uma economia boa. Não vamos ser hipócrita de falar, porque tinha uma hora lá que, porra, se fosse na vida real, Constantinopla tava numa... Entenda, por que que eles simplesmente não repetiram, pelo menos isso, repetiram o sistema monetário do Brotherhood e do Revelations, que pra mim funcionava. Tipo, tá, eu tinha muito dinheiro, mas... funcionava, mas não atrapalhava também. Esse aqui... Não atrapalhava. Exatamente. E, cara, assim, se você vê... acho que é do Rocket Paper Shocker. É, essa porra aí. Se você vê os outros reviews, todos eles, assim, todos os outros, do Brotherhood e do Revelations, os dois falam que chega uma hora que você não tem dinheiro aonde gastar. Aí a Ubisoft deve ter visto isso e pensou, vamos fazer o pessoal não conseguir dinheiro por economia, não sei, cara. Porque... Eu entendo que foi um meio de corrigir. Mas o problema é que, diferente de você, eu tive que fazer alguns comboios, que eu não lembro porquê, mas eu tava precisando de dinheiro. E às vezes demora, porque o esquema do Brotherhood ou do Revelations, sei lá, eu ficava, sei lá, pulando durante 2 minutos e tal, aí chegava os meus dinheiros com os meus assassinos e tal. E agora, nem isso. E outra, a coisa que eu gostava muito era de você poder chamar seus assassinos e fazer uma algazarra e tal. No Assassin's Creed 3, além de eu não conseguir meio que chamar esses meus assassinos, sei lá, tem uns 4, é meio difícil eu entrar em um combate. Assim, os combates é muito zoeira. Tem certas partes que eu chamava os meus amigos e ficava aquela zoeira toda, que é aquela algazarra que eu não tava muito acostumado. Eu não lembro se o Marcos até colocou isso no review dele, mas esse ponto aí que tu falou, eu vi, porque eles tentam inovar nessa coisa também, que tu pode chamar os amigos pra fazer isso, fazer aquilo, fazer mais não sei o quê. Só que você não usa isso. Não usa, não, exato. Não, acho não que usa. Usa uma vez só pra aprender, né? Porque exato. E daí, esse negócio de uma vez só pra aprender é o que acontece na metade do jogo inteiro. Vocês perceberam que metade do Assassin's Creed 3 é um tutorial? É. Você tá aprendendo mecânicas. E você tá aprendendo mecânicas que você não usa. É. A gente aprende como fazer comboio e não usa. A gente aprende como chamar assassino, usar as habilidades diferentes do assassino e não usa. A gente aprende como fazer tal coisa e não usa. fica muito gimmick. É meio que as bombas do Revelation, mais ou menos. Sim, as bombas do Revelation, inclusive, eu achei até que eram quebradas. Eu jogava uma bomba de gás tóxico lá e ganhava. No lugar onde eu joguei a bomba, todo mundo morria, e daí eu chamava mais gente pra lá, jogava mais bomba, e passava o jogo ficava muito fácil. No Assassin's Creed 3, eles não colocaram nada que deixasse o jogo muito fácil, só eles colocaram um monte de coisa inútil. E isso vem sendo uma tendência desde o Revelations. As bombas já é um negócio não muito útil aí, e tudo mais. Aquela parte do Desmond, que ele brinca de Tetris em primeira pessoa, nossa, também não é muito útil. Não, mas assim, eu vou defender essa parte, que eu acho que em termos de história, em termos de plot, é bom você entender o passado do Desmond com o personagem. Então, mas a questão é que não importa o quanto eles tentem, o Desmond é um personagem ruim. Eu concordo. Cara, eu, em todos os jogos eu chegava, tipo, tava lá, sei lá, Ezio Desmond. Desmond. Não, mas assim... Olha, mas daí entra outro problema meu com Assassin's Creed. Outro problema meu com Assassin's Creed 3 era Ezio, Connor. Ah, Ezio. Connor também, não, ele é uma pessoa motivada, ele tem um cara cheia de motivações e tudo mais. Só que assim, eu acredito que um videogame, ele precisa oferecer um contexto pro personagem que seja válido e que faça ele seguir em frente, e ele não pode te tirar desse foco por besteira. Por exemplo, você tá no meio da Revolução Americana, uma guerra, numa puta de uma batalha, e você tá lutando pra defender as terras dos seus antepassados, e lutando pra proteger, pra matar os templários. Só que daí, tá, beleza, agora eu vou jogar ali um xadrezinho, jogar bocha, depois eu vou ali arrumar minha fazendinha, e agora eu acho que eu vou mandar uns comboios de compra. O Connor, cara, ele é prefeito, ele é navegador, ele é caçador, ele é economista, e poucas vezes a gente vê ele como um assassino foda e determinado e direto, com foco, que era o Ezio, ou inclusive o Altair. Sim, é que... O Connor também, ele é muito orgulhoso, mimado, ele chega pro George Washington, então, isso aqui fui eu, viu, velho? Isso aqui fui eu, tá ligado? Uou! Calma, mas, cara! Então, daí outro problema, a gente tinha no Assassin's Creed Brotherhood, no coisa, a gente tinha o Ezio, daí a gente tinha Maquiavel, a gente tinha o Leonardo da Vinci, a gente tinha... todos aqueles personagens fodas que você fala, né? E nesse cara, não tem, né? O Washington é muito chato. Não, e outra, vocês leram a database da database. A database, que eu digo assim, porque pra quem codex. Não conhece... Não, a database mesmo do jogo. Sim, é um codex. É, enfim, esse codex, eu li do George Washington e, velho, eles esculham o George Washington, porque Eu realmente não conheço a história das americanas e nem sei como os americanos veem. Mas, cara, eles esculhambam o George Washington como se fosse o pior líder que já existiu em todos os tempos. Isso, eu não sei também. O Rufino até estava estudando história mais pra isso, deve saber melhor sobre isso. Mas eu também fiquei um pouco incomodado do jeito que eles tratam. Além do que, a gente pode falar depois, daquelas piadinhas do guri aquele lá, eu esqueci. Shaw, é que... Ah, não precisava de tanta coisinha assim, mas vai lá. Isso é uma coisa da Ubisoft. A Ubisoft é francesa. É. E ela faz os jogos dela fora dos Estados Unidos. Teve muito bafafá quando eles foram falar da história da Revolução Americana, porque tem muita gente que acha que a Revolução Americana foi um negócio muito problemático, que os americanos apenas veem como um negócio maravilhoso. É, inclusive, eles apontam, eles apontam no jogo inteiro, os Founding Fathers lá, o George Washington, Benjamin Franklin e tudo mais, eles eram escravagistas, eles eram sexistas, machistas, eram pessoas, não pessoas legais. Tanto que no final do jogo eles até apontam isso, George Washington com escravos. É verdade. É uma necessidade da Ubisoft de talvez tentar ser politicamente correta e apontar todos os lados da história. O problema é, nós como jogadores, estamos nos Estados Unidos como um nativo americano que está participando da Revolução ativamente como um soldado pro lado americano. Se tudo à nossa volta fica apontando na nossa cara e falando, ei, isso daí foi uma bosta. É, esses caras são escravagistas, isso daí tá errado. Isso não gera tanto questionamento ali no momento. A única coisa que no momento aquilo gera é desânimo. Tá, por que eu tô fazendo isso se esses caras são os filhos da puta? Eles vão destruir as minhas terras, eu sou índio. O Connor é um personagem muito conflitante, cheio de conflitos e tudo mais. Só que nenhum dos conflitos dele fazem ele se motivam o jogador a continuar jogando como o Ezio nos motivava. Uhum. Com as ambições e ideias dele. Porque o Ezio lutava contra pessoas evidentemente ruins. A família Borgia e aquele padre e aquele papa cretino. E todos esses caras que eram realmente filhas da puta. E na história a gente tem total noção de que eles são filhas da puta se você for ler as histórias deles. Então... Você não sabe quem é vilão, porque... velho, eu gostei do hater do pai do Conde. E ele é um vilão, tipo, ele é um cuzão, tá entendendo? Alguém estranho. Eu gostei muito do pai do Connor. Hayton. Então, eu gostei muito dele e isso leva a outra questão. Eu não joguei o Liberations, mas me falaram que no Liberations é a mesma coisa. Eles ficam questionando se você tá no lado certo da batalha. Se ser assassino é certo ou se você isso é maneiro. Mas é maneiro até certo ponto. Se ele te permitisse escolher o lado, é uma coisa, mas ele não permite. Você tá dos assassinos, mas você não tem escolha em relação a isso. Então me deixa acreditar nos ideais assassinos e lutar contra pessoas que me fazem sentir motivados a lutar contra elas. Quando eu matava os ingleses lá, os ingleses tinham os discursos que, meu, não, a gente tá fazendo a coisa certa e vocês estão errados. Mas será que o pessoal que entende da história não ia ficar incomodado? Tipo, não, isso então, tá errado, cara. Esse pessoal não foi assim, não... Eles estão fazendo o jogo errado, estão tentando politizar assim, o negócio. Eu acho que historicamente o jogo foi bem correto. E eu acho que isso foi um problema. Ficou muito focado no historicamente correto, porque o George Washington, ele realmente nunca ganhou uma batalha durante a Revolução Americana. Ele ganhou uma batalha. Ganhou 3 de 9, né? Ganhou um terço das batalhas só. Péssimo comandante. Isso, todo mundo fala isso pra você durante o jogo. Só que o George Washington conseguiu fazer o que ele queria. Ele conseguiu ganhar dos ingleses. Ele trouxe a motivação pros americanos ganharem a batalha e se tornarem o país que eles são hoje. E ele é uma figura muito importante pros americanos. E ele foi tratado como um personagem insosso. Ele não tem personalidade. Ele fala muito pouco. Ele se aparece muito pouco. Eu realmente... Assim, durante o jogo eu entendi que o Conor, assim, no Ezio Altair, eu realmente não senti como ele fosse uma peça fundamental em termos de história, porque no 13, velho, se o Conor não tivesse ali, acabou a Revolução. Ele era o, como chama, Forrest Gump da Revolução, tá ligado? Mas, assim, se você, assim, eu não sei se vocês... seriado da HBO, John Adams, que é sobre a Revolução Americana, que é de 2003... E, assim, eu terminei de assistir agora nas férias de dezembro, e eles falam muito de como o George Washington era, sim, uma figura muito não confiante, sabe? Quando ele ia fazer alguma decisão, ele perguntava pra 1 milhão de pessoas e tudo mais. O problema é que, assim, inclusive Assassin's Creed faz esse tipo de, não de crítica, só que ele mostra como a história endeusou o George Washington. Eu não sei se vocês sentiram isso. Assim, não endeusou no sentido... O jogo endeusou. Só que ele mostrou como os americanos... Os... Como chama? Tea Parties lá? Os que tem lá no Metal Gear Solid. Sons of Liberty. Exatamente. Como os Sons of Liberty faziam pro George Washington virar realmente um símbolo, tá ligado? E outra coisa que me incomoda muito é que, por exemplo, vocês lembram no Marquês de Lafayette, no jogo? Sim. Que é o francês? Sim. Uh-huh. Então, ele aparece extremamente do nada, extremamente mesmo. E, por exemplo, beleza, eu conheci o Marquês de Lafayette, aí deu um fade out de 2 anos... Aí eu volto, eu sou o melhor amigo dele, tá ligado? Ele conversa comigo no acampamento e tudo mais. Cara, não criou uma relação comigo, sabe? Com o jogador. E não, sem... Pelo menos os outros jogos conseguiam fazer você ter um vínculo com Leonardo da Vinci, até com aquela guria lá do outro jogo, Sofia, né? Você gostava dela, e nesse jogo eu não gosto de ninguém. Eu não gosto do Aquiles, eu não gosto do... Mas eu não sei se isso é por causa... Do contexto histórico do jogo mesmo, ou sei lá, sabe? Porque ele fez certo, ele fez o que é pra ser na história. Assim, eu não estudei história americana, tipo, eu não lembro muita coisa. A única coisa que eu vi foi aquele filme Charlatão com Mel Gibson. Patriota. Pra criar. E, se não me engano, é o filme americano. Mas, por exemplo, eles têm uma explicação de Benjamin Franklin, por exemplo. Por que o Benjamin Franklin não aparece muito? Porque ele era muito diplomata e vivia muito na França. Beleza, só que. Essas figuras, Benjamin Franklin, George Washington, você quando vai jogar, pô, caraca, você é amigo dele, não sei o quê, mas você não. Sabe, você se sente indiferente, você não gosta deles. Tá, eu não vou dizer que eu gosto dos vilões do Assassin's Creed Brotherhood e Revelations, mas eu tinha uma minha opinião sobre eles, porque o jogo mostrava que, ah, pô, eu sou mal, não sei o que e tal. No 3, eu nem sei se o hater é bom ou é mal, porque eu acabo gostando dele, tá entendendo? E o Charles Lee, que do nada... Pra mim, Charles Lee virar um vilão do nada foi, tipo, cara, como assim? Ele começa o jogo com um amiguinho, um cara recém-entrado nos Templários, e do nada vira um mega vilão de conspiração incrível. Ah, tem a ver com história, mas eu não gostei como foi lidada durante o jogo. Eu curti muito. Eu gostei, porque pode parece falar que foi um baque, né? Do jogador. Eu acho que foi, tipo, acabou o terceiro capítulo e aí tu descobre que tá jogando com um Templário, daí tu... Que? Como assim? Oh, mas isso não é spoiler, não? Eu achei não? Isso maneiro, cara. Eu achei isso muito foda do jogo, assim. E trazer eles como vilões bizarros, quer dizer, muito vilanesco, tipo Charles Lee depois, talvez tenha sido um pouco estranho, mas acho que é pro contexto mesmo do pessoal sentir mais raiva dele. Eu achei assim, o Assassin's Creed 3, vamos esquecer todo o resto do Assassin's Creed 3 e pensar só na parte da linha narrativa. Você passa 3 capítulos como um templário e daí você descobre que você, não, que você é um templário, você não sabia disso antes do coisa. Você começa o jogo escalando uma ópera lotada no meio dos camarotes e ninguém te vê. Ele já começa um tanto absurdo. E você mas é legal, esse... cara. É, não, é legal, mas é um absurdo. Absurdo até um pouco. Assim, não, acima do Assassin's Creed, tá? Um nível de absurdo um pouco acima. Mas mesmo assim, tudo bem, isso é picuinha minha. Enfim, você começa, você passa esses 3 capítulos, você se identifica com o Hayton, o Hayton é um cara legal, ele tenta liberar os escravos lá, ele faz um monte de coisa legal, e daí você descobre que ele é um templário. Caralho, porra, ele é um templário. Mas ele não parece um cara ruim. Ele não parece um cara ruim, de maneira alguma. E daí você começa com o Connor. Daí você começa uma série de tutoriais. Depois que você jogou os 3 primeiros capítulos. E nos 3 primeiros capítulos tem muito menos tutorial do que depois dos próximos 4 capítulos. E outra, eu queria confirmar... Não, pode continuar. Daí você percebe que o jogo ele tem 2 começos, pelo menos. 3 começos, se você for considerar, quando ele te liberta de todos os tutoriais e te faz, vai pra história, cara, só agora. E você tem um meio completamente desconexo de tudo, porque tem muita coisa pra você fazer, e o fim, decepção pura, mas a gente fala do fim depois. Mas eu queria confirmar uma coisa do teu review, que eu tava lendo nos comentários e vi, cara, jogaram o jogo certo. O Connor, ele vira um assassino porque... uma bola do Eden fala que ele tem que virar um assassino. E tipo, sim. Cara, como assim? Tá entendendo? Tipo, a parte dele virar uma águia e a mulher começa a contar, não, porque você não sei o que, profecia. É maneiro, mas quebra tudo de tipo o assassino ser um tipo de crença, tipo, ou coisa maneira, porque ficou meio desconexo esse tipo. Sei lá, vou achar esse menino nativo e eu quero que ele vire um assassino. Vou colocar uma bola e ela vai começar com ele. E outra, o Aquiles, que ele era pra ser o grande mentor e tal, você perde muito porque ele aparece muito pouco no jogo. Você acaba não criando um vínculo com ele porque ele era pra ser o mestre. Era pra ser, ó, isso aqui e tudo mais. O que eu acho maneiro é que, em termos de side missions, as side missions da Fazenda são o ponto alto porque, pra mim, elas criaram um vínculo emocional com o Connor em termos de, pô, eu tenho essa fazenda, eu vou tentar reconstruir ela do zero, porque eu quero criar uma comunidade onde todo mundo viva legal, não sei o quê. Então é maneiro você ver essas missões, ver o minerador lá e tal, não sei o quê, os dois irmãos lenhadores começam a brigar, e no final, não sei se eu vou falar agora no spoiler, mas enfim. No final o Aquiles acaba morrendo e mesmo assim eu não fiquei triste. Eu comecei a perguntar. Quando o Mario morreu foi horrível, tá ligado? Sim. Exato! Sim. Velho! Quando o Mario, tipo, uou! Ele levou um tiro na cara do West, tipo, meu Deus! E quando o Aquiles, que era pra ser um grande vínculo emocional do Connor e seu, porque ele é seu mestre, seu mentor, você diz, eu não sei o que sentir agora. Uhum. Olha, duas coisas do que tu falou. Primeiro, a bola, né? Eu também não gostei muito assim da formação. A bola do Connor como assassino, porque dá a entender que foi meio muito do nada, assim, sabe? Porque tu viu o Ezio, a motivação dele é outra, é muito mais profunda. É, o Altair era do clã. Só interrompendo rapidinho. O Ezio, ele queria reconstruir os assassinos, tá entendendo? Porque os pais dele, todo mundo morreu. Velho, o jogo começa, seu irmão, seus dois irmãos, seu pai morrem enforcados na sua frente. E você tem, pô, eu sou o Ezio, eu vou reconstruir os assassinos. O Conan... Ah, uma bola me disse que eu tenho que seguir um símbolo maneiro, vamos nessa. Aí tu pode, talvez, ir mais a fundo, mas não sei se vocês pensaram nisso não, tô aqui só sonhando, que como a família, a mãe dele morreu, no caso, queimada a vida inteira, talvez ele tenha entrado nessa loucura de, ok, vou fazer o que me mandam agora e vou seguir a tal bola. Mas não sei se ele foi... O que eu achei a história do Assassin's Creed 3, ela é um pouco Deus Ex Machina demais. Concordo, exatamente. As coisas acontecem porque elas acontecem, porque elas precisavam acontecer assim. E foi uma coisa que foi sendo construída desde o primeiro Assassin's Creed, com esse negócio dos antepassados mágicos, Minerva e essas coisas aí, que, sinceramente, é a pior parte do Assassin's Creed. Eu gosto. Eu também não gosto. Eu não me importo com esses caras do passado me falando pra fazer coisas. Eu quero fazer coisas porque eu tenho uma motivação que, na verdade, a coisa mais legal pra mim no Assassin's Creed é o conflito dos Templários entre os assassinos. Pelo que eles querem pro mundo no futuro. Um busca ordem, outro busca liberdade. Eles têm ideais muito diferentes, ideais que são realmente muito, muito interessantes de serem analisados, assim. Mas daí fica esse negócio. Depois do Assassin's Creed 2 começou esse negócio de, ah não, os deuses determinaram que isso ia acontecer. E daí um deus fala com o Ezio pra falar com, na verdade, com o Desmond. E daí tipo, nossa, mas tá tudo acontecendo por um motivo, então as coisas vão acontecer assim. Eu queria só fazer uma pergunta rapidinho. Eu me senti que o jogo, várias vezes, eles não sabem contar a história, porque eu também achava que a primeira civilização era um lixo e tal, mas quando eu comecei a ler os wikis e tal, pô, eu entendi o que eles eram realmente, eu comecei a gostar do... Mas então, cara, daí foi um argumento que usaram comigo nos comentários. Um cara falou, você não é fã de Assassin's Creed, porque um fã de Assassin's Creed teria lido todas as wikis e saberia disso, disso e disso. Desculpa, cara, mas eu não preciso ler Wikipedia pra ser fã de Assassin's Creed. Eu preciso jogar os jogos e gostar dos jogos. Eu tenho certeza agora, que... Ah, desculpa. Se você tem, outros materiais interessantes pra me apresentar, talvez eu veja, talvez não. Só que eu nunca precisei acessar a Wikipedia pra ser fã de Zelda, pra ser fã de GTA, pra ser fã de qualquer outro jogo. Agora, você me dizer que todo o universo estendido desse jogo afeta de forma tão direta o jogo em si, que eu não posso falar do jogo porque eu não li uma Wikipedia, pra mim isso tá errado. Se vocês querem apresentar coisas que eu preciso saber, apresentem-as no jogo. Por isso que é um erro, porque eu gostei lendo Wikipedia, não gostei vendo o jogo em si. Só pra comentar sim, também, pra falar. Quem não vai atrás dos wikis, fica um pouco jogado, né? Sim, demais. Dos deuses e tal, porque no final do 3 eles aparecem e tipo, explicam ali, explicam aqui, mas não tá coerente com o que foi passado até agora. Só pra quem foi atrás e buscou os livros e não sei mais o que. Cara, esse tipo de desculpa é a mesma lá que um cara que, por exemplo, um fã de Ragnarok, tá ligado? Vocês vão chegar. É tipo um fã de Ragnarok falar que a história de Ragnarok é foda, sendo que no jogo não aparece, tá ligado? Ou aquele tipo de cara que fala que você não é fã de tal banda só porque você ouve esse CD, ou que você não é fã de Batman só porque você gosta dos filmes, tá ligado? Essa necessidade que algumas pessoas têm de se afirmar a partir de conhecimentos que nem são tão importantes assim. Eu acho que o grande ponto que a gente sempre tá caindo aqui quando a gente tá falando do Assassin's Creed 3 é a falta de foco. Eu não sei se é isso que vocês concordam comigo ou não, mas é uma falta de foco nas mecânicas, uma falta de foco na história, uma falta de foco na narrativa, uma falta de foco nos personagens. É tudo muito desfocado e disperso. E daí que eu entro naquele ponto de ser muita coisa, para um jogo que não precisava de tanta coisa. Mas eu acho que a gente tá detonando muito Assassin's Creed 3. Eu vim aqui para detonar Assassin's Creed 3, às vezes tinha que falar bem, galera. Olha senão, só. Senão não vou poder fazer meu trabalho. Eu acho que a gente tem que, acho que a gente tem que falar as partes boas do Assassin's Creed 3, porque é claro que tem partes boas no jogo. Eu ia começar a esculhambar agora, mas já entrando logo interrompendo o Six. O combate, velho, é muito bonito. Tipo, você meter a machadinha na cara do cara, depois meter ainda a Hidden Blade. E assim, eu não gostei deles não terem explicado a nova Hidden Blade do Conan, que ela vira uma adaga. Mas mesmo assim, ela simplificou o combate de uma maneira tão, tão incrível. Pra mim, visualmente, e tanto gameplay, eu achei que é o melhor combate da série. Eu acho que... Esse lives mesmo, porque lembra até o Assassin's Creed Revelations, se tu usava só o... Depois que tu descobre aquele botão de fazer o contra-ataque, tu só usa isso. E não vem dizer que não. Eu só vai usar isso aí. E nesse também ficou... Eles tentaram melhorar, mas parece que ficou igual pra mim. Só ficou visualmente bonito, assim. Eu acho legal então, pegar um cara e jogar ele contra o outro e se matar, mas... Sabe, pra mim não mudou muita coisa, não. Mas eu acho que o combate no Assassin's Creed, a única coisa que eles poderiam fazer ali é realmente deixar ele mais visualmente fluido. É. Porque uma das coisas que você sentia um pouquinho ainda, às vezes, no Brotherhood, ali no Assassin's Creed 2, no Revelations talvez até nem tanto, é que às vezes você dava umas travadas de, tipo, você apertou um botão e não tinha meio que resposta, e daí você fazia outra coisa que não era aquilo exatamente que você queria fazer. Uhum. E no Assassin's Creed 3, o combate ele é realmente muito limpo. Se você souber exatamente o que você tá fazendo, e isso demora pra caramba, porque até te apresentar todas as mecânicas e como usar tudo, e as mudanças de comando no jogo, porque agora você, por exemplo, você aperta só um botão. Ai, pra... Isso é o puta. Aí, galera, eu não tô precisando fazer trabalho nenhum pra detonar o jogo. Eu ia falar mal disso, que agora você corre contra uma parede e você começa a escalar com velho. Mas, bom, enfim, continuando no combate, o combate ele realmente ficou muito limpo, muito bonito, e ele ficou mais próximo do que eu diria o que é a melhor parte do Batman Arkham City, Arkham Asylum, que é aquele combate maravilhoso que você faz tudo e faz auto-scroll. Cara, a batalha eu vou falar aqui que, pra mim, o pessoal da Rocksteady veio ganhar um prêmio que era simplesmente um dos melhores combates em termos de game design que eu já vi nos últimos tempos. Tanto que o True Crime Hong Kong lá, o Sleep Dogs fez, e é incrível, e é assim. emocionou. É emocionante. Free flow. Não, mas tipo, tem duas coisas assim que me deixaram tanto quanto... Não que eu não tenha gostado do combate, eu gostei bastante, mas no começo parecia que eles tinham, pelo menos pra mim, por causa da... De como mudou o combate tão repentinamente, eu pensei, caramba, eles colocaram mais dificuldade, porque agora parece que ficou mais difícil. Sim. Mas depois não, simplesmente era uma falta de costume. E uma coisa que, assim, se você pegar o Patriota, o filme lá do Mel Gibson, que o Six falou, assistir e depois for jogar, cara, parece que é igual, tá ligado? Parece igual. Que deu um pior colar, colocaram. Cara, Mel Gibson a roupa dando machadada na Gibson. Cara do maluco é igual, velho. E cara, eu sei que pode até ter a ver com o personagem, a escolha do design do personagem, só que eu achava que o Ezio tinha um combate muito mais charmoso do que... Charmoso, palavra do dia. Não, mas é mesmo, eu concordo. Mas é uma coisa do personagem, pelo menos eu acho que isso eles fizeram certo. Ele é muito brutal, né, cara? Não, o Conan, velho, é um índio louco, velho. Tipo, macha, tchá, tchá, tchá, tchá, é louco. Vocês sabem que eles iam... Você podia escalpar os inimigos no começo, eles tiraram porque ia aumentar a classificação. Sério? Do jogo. Sério? Ah, cara, Isso eu não sabia. Então, porque o Conan realmente é muito mais brutal do que o Ezio. Baixaram os inglórios. E isso eu achei bom no jogo. O personagem ele é consistente com aquilo que ele é. Sim. No combate, na escalada, na fala, na apresentação. Ele é um cara cheio de dilemas, cheio de dúvidas, passando por uma crise adolescente, e ele não tem controle de tudo que ele aprendeu. Ele sai na porrada, sai na violência, sai destruindo tudo, sai quebrando tudo. Você vê ele pulando janela, você não vê aquela sutileza, aquela elegância, aquele charme do Ezio. E o Ezio tinha aquilo tudo de elegância, de sutileza e de charme, inclusive no combate. Apesar de ele ter uns golpes muito brutais, ele sempre era meio que um cara da esgrima ali. Tanto que no final do jogo, o Conor... quando raspa a cabeça, pinta a cara, tipo, velho, foda-se, eu vou virar um vídeo louco aqui. É, mano, é Guarani e Kaiowá, tá ligado? É belo monte, velho. Mas olha só, falando, minhas terras. Falando das coisas boas do jogo, eu até vou contradizer o Marcos agora, porque, meu, eu, apesar do jogo ser gigantesco, tá, tem essa coisa de, olha só, esse ano, 2013, tem 1000 jogos pra sair da E3, tá ligado? Então, cadê tempo você, né, preciso. Mas ano passado não teve assim tanto Game of the Year que eu precisava, tanto que os indies tomaram conta, mas isso pode ser assunto pra outra coisa. E eu tava esperando demais o Assassin's Creed 3. E aí quando eu comprei ele, foi logo no lançamento, eu fiquei maravilhado porque tinha muita coisa pra fazer. Daí eu pensei, beleza, vou me divertir até o final do ano com essa porra agora. E foi isso, sabe? Tipo, eu me peguei muitas vezes caçando animais que não tinha sentido nenhum, não tinha por que fazer, não tinha por que subir das terras do norte e caçar os bichinhos lá, não precisava disso, sabe? Mas eu fiz. Cara, eu vou te falar que. E o que eu gostei muito mesmo foi a parte do barco. Tipo, nossa, cara, aquilo eu fiz tudo, sim, e não parei. Sim. Eu pensei. Não, nossa, dá pra fazer um podcast inteiro sobre a parte de batalha naval. Eu acho que antes de entrar na batalha naval, rapidinho, eu só queria comentar que eu gostei porque eu sou que nem um Six, eu sou side quest raw, porque, velho, Red Dead Redemption, foda-se, eu vou andar e fazer o que quiser. Assim que eu liguei essa discussão, eu disse, pô, tem o pessoal das fronteiras, tem um cara brigão de Boston, tem não sei o que, sabe, é muita coisa pra fazer, e eu gosto disso, de dar um, tipo, dar os brinquedos, ó, brinca aí e se diverte. Só que eu concordo contigo, a gente é desses attention horror aí de troféu também, mas, mano, o Marcos fez tudo, ele fez tudo, eu não fiz tudo, apesar de eu ter gostado, eu fiz boa parte da coisa, e aí, beleza, eu fiz uma boa parte das coisas, aí depois eu fiz a história, daí depois que eu terminei a história, eu pensei, ok, larguei, eu não vou voltar lá pra brigar com os caras de Boston, pra fazer... Eu sou completionista, cara, eu sou completionista total, eu faço tudo no jogo, que eu acho que o jogo tem que ser uma experiência completa, e se você joga ele, se você... Tudo bem, você pode jogar ele pela metade sem perder nada. Assassin's Creed 3, principalmente. Você pode seguir a campanha principal e jogar a Batalha Naval, e você jogou a melhor entre aspas, né? A Batalha Naval é a melhor parte do jogo. Enfim, continuando. Mas eu joguei inteiro muito mais por uma motivação de ver tudo que o jogo tinha pra me oferecer e buscar coisas boas naquele jogo, do que porque eu tava motivado como eu estava em Brotherhood e ou até Revelations. Por exemplo, caçar paginazinha de almanac voadora no meio, nossa, da cidade, porque e aí ela cola, mas fala, né, safadas desaparecidas, e tu não tem que esperar mais um pouco, mas que merda, o cara desastrado, o cara descola as páginas do almanac, sabe nem fazer almanac direito. O Marcos, fala aí. Foi você o Bueno que colocou Mass Effect 3 como um dos melhores do ano no Amigos do Fórum? Eu coloquei. Cara, eu concordo com você. E uma coisa, assim... Nossa, cara, vão me odiar ainda mais agora. Vai. Uma coisa que eu sinto... Vamos lá. Uma coisa que eu sinto no Assassin's Creed 3 é que o Mass Effect 3 tem um universo enorme também. Mas ele dá vontade de correr atrás. Ele não fica arrastado em momento algum. E o Assassin's Creed é um jogo que, por mais que, assim, a campanha principal... Se você seguir, vai ser acelerado, vai ser emocionante, vai ser empolgante. O mundo não dá vontade nenhuma, sabe? Vontade nenhuma, não é um Mass Effect que se fala, nossa, que universo legal. Não dá vontade de você subir que nem o Six, ou o Six falou, de subir a Terras do Norte e tudo mais, tá ligado? É uma questão de ritmo, né, cara? Exatamente. Eu acho que o ritmo do Assassin's Creed, ele é muito discrepante. Quando você tá numa missão principal, quando você tá caçando... bichinho na fazenda. Você anda demais pelo jogo. Eles fizeram um sistema de pior de sistema de cavalo de todos, velho. Sim, não. Andar de cavalo. Tudo bem. Nem vou falar dos cavalos porque, enfim, todo mundo sabe que aquilo é ruim. Eu acho que ninguém gosta de andar de cavalo no Assassin's Creed. Desde o Brotherhood era maneiro. No Brotherhood era maneiro. Agora o Brotherhood era, mas não era também, tipo, eu prefiro escalar esses prédios aqui. Eu gosto do fantasma, que ele chega assim, você assovia, ele chega no cu do mundo, tá ligado? O cavalo é o maior assassino daquele jogo. Ele tá nas árvores, tá ligado? Atrás de você. Sempre aí, né? Sério, teve uma vez que eu assoviei e ele saiu de trás de uma árvore, mas assim, sabe quando aquelas coisas de desenho animado começam a sair e você não vê a parte de trás dele? Aconteceu isso, ele simplesmente saiu, assim. Cavalo mítico. Aquele cavalo é assombroso. E, bom, já que a gente tá falando de stealth, né? Assassin's Creed se declara como que stealth. Eu ia comentar isso. Assassin's Creed se declara como um jogo de stealth, mas o stealth dele é totalmente quebrado. E difícil, não, né? Duas coisas. É difícil de matar o pessoal com stealth antes do que tu ir lá e dar uma machada na cara. Sim. É mais difícil tu subir na árvore, preparar a armadilha, jogar o laço, fazer tudo aquilo. E subir na... Você sobe em uma casa, aí tem os caras, desce daí. Tipo, você... Ô, calma, cara. Fui só subir aqui, tô descendo. E duas coisas que eu comentar. Consertar a guerra lá vai ser inferno. A guerra, se você jogar Assassin's Creed, eu tava que nem vendo o Angry Joe. Tem uns que não gostam, mas eu gosto do Angry Joe. E eu vi ele comentando que eu não percebi. Velho, você tá na guerra americana. E você tem que ficar stealthzinho, escondendo em árvore. Você não pode sair tipo uma guerra, meu, que nem mostrou aquela CG do Conan saindo no meio da infantaria e tacando machado nos outros. Tipo, você não se sente. Aliás, essa CG aí é bem enganadora, né? Porque a missão que tem no jogo dessa cena, você tem que ficar se escondendo atrás de árvores. É, cara, eu juro, eu fui correndo pra cima do exército, mas eu fui estuprado pelas balas. Cara. Foi. Daí, qual que é o foco do jogo? Eu conversei com o Steven Masters, que foi o lead designer do jogo, que ele teve aqui no Brasil, esse tempo atrás, e ele falou que os três principais pilares de Assassin's Creed, em geral, são movimentação, stealth e combate. O Assassin's Creed 3, ele tem uma movimentação problemática, por conta das mudanças de... A facilitação que não deu certo. É a facilitação que não deu certo. Você escala quando você não quer escalar, você corre quando você não quer correr, você... Aquelas missões de ficar perseguindo os caras e tentando ouvir o que eles estão falando são um saco, esse tipo de coisa. O stealth dele não existe. Não existe por quê? Porque as mecânicas básicas e primordiais de stealth não podem ser alteradas para um jogo funcionar como stealth. Stealth precisa de... Até o Dishonored conseguiu tirar sombra, que é uma coisa que eu achei muito legal. Não sei se vocês jogaram Dishonored, mas sim, Dishonored não... É, mas eu também não acho que o Dishonored seja um bom jogo de stealth, mas enfim, isso é uma Pelo amor de Deus, vai tomar no meio do seu cu, cara. Não. Tipo, ele é bom, mas ele não traz as tensões que eu tenho quando jogando um outro jogo de stealth, mas prossigo. Tá, vamos falar de um bom exemplo, Mark of the Ninja. Pronto, eu vi vídeos, não joguei, mas eu vi vídeos. É um bom jogo de stealth. Ele tem todos os elementos principais de stealth. Campo de visão pros inimigos. Barulho. Barulho afeta. É sombra. A sua localização no mapa. É a habilidade de se esconder nos lugares. O Assassin's Creed 3, ele sempre focou nesse negócio. Se agachar quando você quiser, tá ligado? Não é difícil, tá ligado? Não, então, você se esconde no palheiro. E daí você se esconde no palheiro quando os caras estão tentando te perseguir, porque senão você não vê motivo pra se esconder no palheiro. Mas no Brotherhood tinha aquela coisa de eles chamam de stealth social, né? Social stealth. Que você anda no meio das pessoas e vai andando no meio dos padres, daí você passa ali, mata um cara e continua andando e ninguém te vê. Isso era legal pra caramba. E no Assassin's Creed 3 pouco tivemos disso. Que era o que fazia o stealth nos outros Assassin's Creed funcionar. Mas quando você tá no Assassin's Creed 3, por exemplo, aquelas missões de invadir a fortaleza, você quer fazer aquilo no stealth, porque é legal. Não dá, cara. Não tem. Dentro da fortaleza. Eu pensei que eu era ruim, mas não dá, que bom. Não dá, cara. Cara, aquela missão. Não tem ninguém pra se esconder. Os caras te veem. É sério, eu tava em cima do telhado, na parte mais alta do telhado, onde seria, tipo, realmente impossível o cara no chão me ver. E ele me viu. E ele me viu, e ele chamou todo mundo, e eu caí na porrada. E daí o Assassin's Creed virou um jogo que perdeu um dos seus pilares, e o outro dos pilares, que a movimentação tá danificada. Muitas vezes eu preferia correr pela rua do que ficar escalando o prédio. Porque os e prédios são andar todos... de cavalo, que era pra ajudar. Esse foi o jogo do Assassin's Creed que você menos fica no telhado, né? Sim, porque os telhados estão cheios de soldados. Não, e é espaçoso, porque se você prestar atenção, em Roma e na Itália e tal, é tudo junto. Os telhados se conectam. É a verticalização que teve na Europa que não ocorreu nos Estados Unidos, porque lá era um país rural, tá ligado? Só depois da Segunda Revolução Industrial que chegou a ter. E daí eles estragaram outra coisa importante pra movimentação, que é o mapa e os waypoints. Sim. E daí o Steven Masters explicou de uma forma que é aceitável e é compreensível. Os Estados Unidos, na época, ele era feito de construções pequenas, com poucas torres, que eram as igrejas, que eram as partes altas. E eles não viram muito sentido em fazer você conseguir ver a cidade inteira a partir de torres baixas como aquela. Portanto, as outras partes você tinha que explorar. faz sentido num contexto histórico. Faz. Só que, pra quem tá jogando, não, aquilo funciona. Não ia fazer diferença. Não ia fazer diferença. Não, mas... Se eu subisse numa igreja e abrisse a maior parte do mapa. Agora eu te pergunto, pra mim, lendo isso e ouvindo o que tu tá falando agora, a Revolução Americana foi a pior coisa que o time do Assassin's Creed 3 fez, porque coisas espaçosas, o parkour na árvore que não funciona nada, né? Ele não tem nexo. Ah, discorda. Eu gostei bastante, cara. Não, cara, ele funciona. Ele funciona. Motivo. Funciona por um simples motivo. As florestas são grandes corredores com galhos todos alinhados pra você correr certinho, né? Não é uma floresta orgânica. É uma floresta feita... Não, sim. Não é uma floresta real, se você for ver também, que não é tão perto assim, cara. Não, mas, Rufino, entendo. Eu tô falando que, pra mim, o parkour das árvores é falho, porque, sei lá, eu não quero andar a pé, eu quero usar as árvores, principalmente na neve, porque andar na neve é um saco, porque, enfim, é lento. E eu quero andar pelas árvores. Não dá, porque às vezes eu tô andando reto e do nada tem uma curva do nada, tá entendendo? Porque não tem mais árvores pra poder passar. Teve um pequeno ponto, olha, eu vou ser picuinha aqui, mas teve um pequeno ponto, num dos waypoints no meio do mato, tem uma árvore grande que você tem que escalar. Tem, duas, e eu não sei se, duas, mas uma delas, ela tem um problema, que eu acho que já deve ter sido corrigido, mas demonstra bem quais são os problemas dessa ideia de movimentação por contexto do Assassin's Creed. Porque Assassin's Creed funciona tudo por contexto. No primeiro era, o Y controla a sua cabeça, o B um braço, o X o outro, o A suas pernas e tudo mais. Meu Deus, eu nunca soube disso. E daí, se você aperta o gatilho direito, você entra no modo high profile, alto, high profile, e daí tem o low profile, e tem movimentações diferentes. E o Assassin's Creed sempre focou nesse negócio contextual e tudo mais. No 3, nessa parte da árvore, o contexto ficava mudando rápido numa dos galhos que você tinha que pular, porque tinha um monte de palha embaixo. Então, em vez de você escalar, você pulava no monte de palha. E eu fiz isso sem brincadeira umas 15 vezes pra conseguir acertar. E foi na sorte. Foi quando eu já tava jogando controle na parede. E isso demonstra alguns dos problemas da movimentação do Assassin's Creed. Eu acho que o contextual já não tá mais funcionando tanto por conta das ideias de level design deles. Eles fazem as ideias de level design que também são um pouco erradas. Por exemplo, essa missão que a gente estava falando do exército atirando em você tendo que se esconder. Quando você passa essa parte que é chata de levar tiro do exército, você tem duas opções muito claras. São dois corredores claríssimos. Aqui você vai se você quer se esconder. Aqui você vai se você quer ir pra porrada. Não é orgânico. Não é um negócio que, eu vou poder me esconder em qualquer lugar, eu vou poder... usar furtividade em qualquer lugar que eu quiser. Não, tem um corredor pra furtividade e um corredor pra batalha. Que é aquele cara que fica em cima do cavalo, o general inglês que fica em cima do cavalo, que você tem que matar ele. Tem realmente um corredor pra esquerda que você vai pelo mato, consegue matar os caras, consegue subir na árvore e matar ele antes de todo mundo te ver. Porque esse corredor foi feito pra isso. E daí tem um outro corredor que você cai na porrada direto com a galera até chegar no cara. E são opções que o jogador tem, só que elas não parecem orgânicas. Você tá fazendo uma escolha. Você quer ir furtivo agora ou você quer ir na porrada? Você não tem uma opção de ir no meio termo. Quando você é visto em qualquer momento de furtividade, você estragou completamente sua missão de furtividade. Porque não dá pra se esconder direito depois que você é visto. Os caras, a inteligência artificial é inteligente demais. E assim, o cara te viu, você levantou do mato. Vocês perceberam isso? Você tá, escondido no mato. Daí alguém te viu, você levantou do mato e não pode mais abaixar. Nunca mais. É verdade. Uma coisa que eu percebi que o que eu gostava do Assassin's Creed é que você tinha esse stealth down no mundo aberto. E eu senti falta de ambientes fechados, porque tanto no Brotherhood quanto no Revelations, sempre se perdeu um pouco, mas no Brotherhood e no 2 e tal, tinha sessões na história e tal, que você ia para ambientes fechados e você lá tinha que sair de lá e fazer stealth. E também aquelas catacumbas onde você tinha que pegar aquelas peças para poder pegar a armadura. Isso era maneiro porque era a alma do stealth, que você tinha que subir as coisas e tal. Isso que senti falta do Assassin's Creed 3. Mas aí o contexto não deixa. Eu sei que não deixa, mas em termos de levar em consideração como a franquia e tal, eu senti falta. Tá, se eles tivessem escolhido outros lugares bacanas pra ambientar, e que, sério, tanto lugar maneiro que, assim, Cara, eu, assim, eu vou chutar, só que eu acho que o Rio de Janeiro era mais urbanizado do que o... do que a América do Norte nessa época. Assim, eu acho... pelo menos do que Boston, tá ligado? Mas, é, mais ou menos, assim, eu não diria que seria muito diferente, mas é que, assim, também não teria muitos lugares fechados pra gente explorar, não teria grandes catacumbas, não teria grandes igrejas, grandes monumentos. A gente ficou mal acostumado, né, cara? A gente ficou mal acostumado. E daí não é uma questão de mal acostumado, é uma questão de eles nos ofereceram isso até agora. Exato. Isso é legal pra caramba. Isso é legal pra caramba. Coisa, gente... eu acho. É, daí eles mudaram completamente o jogo. Tudo bem, é uma questão da gente se acostumar. Só que era uma questão deles também trabalhar melhor isso, porque aquela parte dos esgotos é massacrante. Não. Eu não fiz. Por sorte de vocês, Eu fiz boa parte. Porque se vocês querem explorar aqueles esgotos, que é o que eles usaram como substituto das catacumbas, aquilo é massacrante, aquilo é revoltante. Você anda devagar, você não pode correr, você se perde. E tem uns puzzles que são... Ah, só porque Assassin's Creed sempre teve puzzles? Vamos botar puzzle aqui, porque os puzzles são imbecis, são realmente imbecis. Você aperta nos botões aleatórios e você ganha, ou você lê um textinho e você ganha. É o textinho. É, então. Mas aí é uma questão de contexto, que a gente também não pode criticar os caras por quererem inovar e mudar tudo. Eu acho que é, pô, o problema é a execução da iniciativa. Eles quiseram manter muita coisa dos Assassin's Creed antigos num Assassin's Creed novo que claramente não funcionaria com essas coisas. Porque e numa ambientação que não funciona, que é, pra mim, a Revolução Americana que não funciona. Que, gente, as principais falhas que a gente citou é por causa da Revolução Americana. Não, mas eu não acho que não funciona. Eu acho que qualquer ambientação histórica funciona, porque todas as ambientações históricas são legais de explorar. O problema é como eles fazem isso funcionar. E não funcionou. Nossa, é, talvez executado. Por isso que eu penso que se sair o próximo título na Revolução, que vai ter, né, o DLC aí do George Washington e tal. Sim, talvez eles mudem alguma coisa. Eu acredito que não vão mudar, né, mas seria interessante se eles dessem uma olhada em tudo isso e tal. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de TacPix, vamos falar de navios. Ou, velho, que jogabilidade fantástica aqueles navios, meu Deus do céu. Olha, eu sentei com a batalha naval e fiz todas, de uma vez, assim. Também. Achei sensacional, eu fiz tudo de uma vez. Até as partes que tem que explorar, que tem que achar alguns pergaminhos, né, pra entregar pro velho, ele te dá o mapa. Tipo, isso aí, então... Eu nunca me senti tão pirata na minha vida. Sim! Só no Lego Piratas do Caribe, que é mais pirata. Não, só botou assim, a musiquinha, só botou a musiquinha do Piratas do Caribe, velho. Cara, uma coisa que eu não gostei, porque isso é eu sendo chato, nerd de história. Ok, eu tô em 1700 e... Pedrada. É, 1700X, tá ligado? Aí eu vou pra missão naval, eu fui pra 1700X1. Ah, é. Isso, cara, mas, esse tipo de detalhe, ele me deixa tão enfurecido. É quase pior do que você mudar sua roupa de cor e no filminho voltar pra branca. Isso, cara, isso é Play 2, tá ligado? Isso é PS2, velho. É verdade. Nossa, cara, muda, volta. Você escolhe as cores da sua roupa e volta. Isso é erro crasso. Isso é erro base. Isso é erro de design. É estagiário, tá ligado? Sim, não. Pra mim, isso é falta de... Tem muita gente fazendo o jogo, essas coisas passam batido. E o jogo tinha muitos bugs por causa disso, tinha muita coisa no jogo, é claro que vai passar coisa batida. Skyrim, Fallout, sim, bug pra cacete, passou muita coisa batida, porque os jogos são imensos, não é? É a mesma coisa, mas esse negócio da roupa é erro crasso, é erro básico. E o dos barquinhos também, isso é um erro básico, só que a parte do barco, ela é tão boa, tão funcional, que você tão inteligente. Você ignora. Inclusive quando você tá invadindo os navios inimigos pra sim, lutar com os caras. É muito bom. Sim, e é por isso que eu falo. Eles podiam ter, sabe, eles podiam realmente ter transformado isso num jogo completamente novo. Porque a dinâmica de navegar, ela é tão... Assim, você tá no barco e você vê as pessoas fazendo ações, puxando vela. E você tá dando comando. E se não tivessem anunciado, ninguém ia fazer falta. Se não... Assim, se não tivesse falado, ninguém ia falar, puta, tá faltando alguma coisa. Marcos, tu jogou na VGS o demo do Wii U, que era as partes do barco? É, não, foi o Falcão que jogou essa demo. E eu não lembro de ter gostado, porque eu joguei um pouquinho, também era pouco tempo, né? Tinha mas era uma das missões mais chatas que eles apresentaram. É, e aí tava lá e eu, ah, será? Nossa, eu tava com medo. Quando eu coloquei o Assassin's Creed, eu pensei, parte do barco, ok, vamos lá ver o que que é. Mesmo lendo review, o pessoal falando super bem, eu tava muito com o pé atrás. E aí depois de jogar só que eu, ok, é sensacional isso. E é o contexto que funciona, né? Porque se não é que na época eles estavam muito barcos e tal. E engraçado que se você for na database, alguns barcos que você detona realmente existiram, tem lá um dos barcos e tal. Sim, e isso é um bom exemplo, a gente citou só mais exemplos, mas é um bom exemplo de contexto. É o contexto que funciona. E por que parece a jogabilidade do barco é funcional, você tem que virar o barco de lado pra poder atirar nos caras e tal. E a tensão, tipo, eu não lembro qual é a fire, mas tem umas fases onde, sei lá, tem três navios grandes e uns pequenos. E tipo, caralho, como é que eu vou matar tanta gente? Ah, e as ondas gigantes vêm e aquela chuva é muito bonito. E é estratégico, não é só simplesmente sair atirando. É. A maior parte do Assassin's Creed sair na porrada e tudo mais. É extremamente estratégico, você tem que pensar que bala usar, pra onde virar, como avançar. Tem alguns momentos que, se você quer fazer as missões, os objetivos secundários das missões, você tem que destruir os barcos de um jeito, por exemplo, explodindo a fundo de pólvora deles. E para isso você tem que bater no barco de frente com o seu barco para quebrar uma parte e você vê as partes de pólvora. Então ele é extremamente estratégico, extremamente bem pensado. A minha questão é, o Assassin's Creed precisava disso? Ou a gente podia ter tido tudo isso num jogo muito maior, muito mais amplo, muito mais vasto, só sobre isso? Porque, tudo bem, Assassin's Creed passa numa época em que muita gente usa barco e tudo mais, só que o que você quer no Assassin's Creed não é... Não é isso. Não é isso. Não sei se a gente pode determinar o que a pessoa quer ou não quer do Assassin's Creed, mas o que você espera do Assassin's Creed é, tipo, são missões interessantes de stealth, com enfiar a faca que tá escondida no seu pulso. Uma história. História da hora. Eu espero exatamente isso. São minigames ou partes de contexto. Tu pode até reclamar dos minigames lá de dama e tal, mas quando eu vi, pô, velho, uma maneira, porque eles pesquisaram, tá, foi meio que necessário, mas eles pesquisaram e trouxeram algo que era comum na época, alguns barcos ter jogo de dama e tal, esse tipo de coisa. Então, pra mim, o barco foi. A Ubisoft falou, ó, a gente pesquisou, tem uns barcos, a gente fez uma jogabilidade maneira, tá aqui pra vocês, presente, abraços. Que nem acho que no Brotherhood você controla as máquinas do Da Vinci. Mais ou menos assim, que é um tipo de contexto. Ah, mas aquilo é horrível, né? Aquilo é chato pra caramba. Aquele é tanque, mano. Não, é chato, mas... enfim, foi um... Não, mas é que aquela... No Brotherhood é só aquela parte lá, tu controla aquilo e deu. Precisa ir atrás do barco. E antes daquela parte, você tem o que o Assassin's Creed faz melhor, né? Que é um stealth no meio da cidade pra você chegar na máquina e resgatar. Nossa, é verdade, é sensacional aquilo. E essas missões são da hora pra caramba. Sabe uma coisa que eu senti muita falta? Eu não lembro se vocês jogaram Revelations, né? Sim. E tem uma cena que eu acho uma das melhores cenas do Revelations, que você tá andando numas catacumbas assim, e daí tem uns caras de barco. Sim, é você correr. Eles vão remando, e você tem que ir caçando esses caras de barco. Ah, verdade. Essa é boa. Porque essa é ação e é parkour. É bom. Ela deixa o negócio extremamente fluido. A movimentação fica muito fluida. Muito, muito fluida mesmo. E você se sente, sabe, cara, você tá perseguindo um barco a pé, correndo por cima de coisa. Você se sente muito poderoso e muito foda com o Ezio. E o Desmond não tem isso em momento nenhum. A única cena de perseguição do jogo que... Quer dizer, todas são um fracasso pra mim, sinceramente. E a mais fracassada de todas é aquela final contra o Charles Lee, que é horrível. Horrível. E se um jogo consegue transtornar aquela cena, aquela missão, a missão final do jogo, a mais importante... Era pra ser o clímax, tá ligado? É como que não é. Contra. Ó, o Rufino comentou da relação do Heitan com o Conan. Velho, é que nem quando o Aquiles morreu no dos minigames. Quando o Heitan morre, tipo, vai tarde, meu filho, sabe? Entendeu? Por mais que eu gostei do personagem... o Conan matando ele, eu não senti nenhum vínculo do pai e filho ali, eu não senti, tipo, nada. Eu gostei do Heitan, mas eu acho que a relação entre ele e o Conan é completamente falsa e forçada. Eu vou falar uma coisa que vai parecer meio estranha, Mas como filho de pai divorciado, cara, eu me identifiquei bastante, tá ligado? Mas eu também sou filho de pai divorciado, meu problema não é exatamente esse. Você não se identificou, cara, porque... Não, mas não é a questão da... Eu senti muito isso, cara. A questão é que não é só, assim, o Connor não conhece o pai dele. É. A vida inteira. O pai dele, quando ele é apresentado pro pai, ele é apresentado como o pai sendo um tremendo, imenso e filha da puta. Desculpa o palavrão. Mas é isso. Ele é um cretino pro Connor. O Connor, ele, por culpa dele, na cabeça do Connor, a mãe dele morreu. É, e ele, porque ele é o líder dos Templários. É verdade. Ele que botou fogo na coisa. Então, não, Connor, na minha lógica. Você tem razão, quando, cara. Foi uma. E o Hayton também, tipo, ele deveria estar puto com o Connor, porque afinal o Connor destruiu vários dos planos do Hayton. E a primeira vez que eles se encontram, o Hayton pega e bota a faca no pescoço dele e não mata o Connor. Não, ele fala, ah, tá bom, vem aqui, vamos resolver essa treta aqui. Não, cara. Não, e o mais engraçado é que do nada. O Hayton deveria dar um pau no Connor. Mas o Connor, eu acho que até faz sentido ele sentir meio que essa falta, mesmo ele sabendo que o pai dele é um bosta e tal. Porque. Mas soa meio falso aquela parte que ele chega por Aquiles, e o Aquiles fala, porra, tu tá ficando amigo do teu pai, tá de sacanagem comigo, né? Tá, não, as palavras. Mas ele fala isso, tá, não, sério mesmo. Tá fazendo isso mesmo, cara, ele tocou fogo na vila, foi ordens dele e tal, depois descobre que não foi e tudo mais, mas enfim. Não, mas isso cara, eu senti uma coisa que eu me identifiquei bastante, mas se você vê no contexto do jogo, é quebrado, tá ligado? Se você vê a história do jogo, o Connor tava se apresentando como um cara super frio, que ia chegar e ia matar o pai, e, assim, só o pai tirar a Hidden Blade do pescoço dele, ó, beleza, eu vou confiar em você, mesmo você sendo da ordem que jurou matar minha ordem durante 1000 anos, tá ligado? Mas eu não senti... O problema é que eu não... Só um pouquinho, é que eu também não senti como o Connor protetor gigantesco da Ordem dos Assassinos, eu não senti isso. É, eu que nem falei no começo. E daí esse é outro problema, né, na história em geral. Você pois não se sente protetor de nada, você não se sente pertencente a muita coisa. Mas porque não tem tempo pra criar uma relação de não relação. É, porque assim, é foda. Falando da história em si, do começo ao fim, a história principal, a linha narrativa... A gente passa muito tempo fazendo tutorial e aprendendo coisas que não são relevantes pra guerra. Capítulo 6 começa o jogo. O jogo começa no capítulo 6 de 12 capítulos que tem o jogo. Porque, pensa só, né, só pra citar o pessoal. Tu começa jogando com o Desmond, tá, naquela parte lá na caverna. Ok, já é um tutorial só ali. Depois tu joga com o Hayton, que te ensina 1000 e uma coisas também. Depois aí tem o barco, e depois tem o Connor. E aí ele criança, e aí ele adolescente, caçando e... Cara, eu quero jogar, sabe? Deus. Sim, exato. É o que eu disse. É um jogo que ele se prolonga muito pra se explicar, porque ele tem muita coisa pra fazer. E daí, assim, a parte mais legal do jogo, que seria a história, a história mesmo do jogo, ela fica perdida no meio de um monte de tutoriais. E daí a gente chega no ponto do foco de novo. Mas outra coisa que eu queria falar sobre a história é que fica muita coisa mal explicada. Muito mal explicado. Como os Templários agora estão usando o Hidden Blade, assim, de boa. Exato. Esse é o principal ponto. Mas o Marcos, a gente pode começar a entender, porque assim, lendo os próprios e-mails, sim, gente, eu li alguns e-mails lá do Animus, o Hayton era um assassino, se não me engano, o pai dele era assassino e tal, aí teve um cara, que eu não lembro o nome, que introduziu o Hayton nos Templários. Palavrazinha maneira. Aí, no que esse cara levou o Hayton pro Templário, o Hayton levou junto a Hidden Blade. Falou, então, eu tenho essas Hidden Blades. Até que você perceber, o Hayton é o único Templário que tem Hidden Blade, se você prestar atenção. Não. Não. Não? Não é. Chupa, Ives! nas três primeiros capítulos, todos os Templários usam Hidden Blade. Tem, enfim, mas ele levou os protótipos. Só que faz sentido. Eu li os e-mails, eu até acho que eu lembro disso. É só que, tipo, pra mim fica muito aquela coisa de, tipo, vamos tentar enganar o jogador nos três primeiros capítulos, mostrando que o cara tem Hidden Blade, mas na verdade ele não é um assassino e... Parece que o modus operandi do Hayden não é nada templário durante o jogo. E outras coisas que ficam mal explicadas são como o Connor tomou conhecimento de que o pai dele é o Hayton. Porque isso não foi falado no momento nenhum do jogo. Não, o Aquiles mostra as fotos lá, então. Esse é seu pai. Não, aí eu Kono, vou matar ele. Vou matar ele. E tipo, do nada. Tá entendendo? É assim, são uma série de coisinhas que, por conta da falta de foco, a gente fica boiando no ar. Mas uma coisa que eu queria comentar que eu gostei em termos da relação do Hayden com o Kono, o principal dilema do Assassin's Creed 3 é você não sabe quem é bom e quem é mal. Até que lendo a enciclopédia tem, se você prestar atenção, quando o Altair escreveu o Codex, ele escreveu as três ironias, que são três coisas que conflitantes dentro daquilo dos assassinos. Tipo, a gente quer proteger. A gente quer proteger o pessoal e a gente mata. Então, esse tipo foi maneiro, porque o Kono começa a, tipo, velho, eu tô gostando dos Templários, mas eu não devia fazer isso. Não, eu tô trabalhando com meu pai, que é meu inimigo. Por que que eu tô fazendo isso? Até que o Aquiles Gondes falou, tipo, velho, isso tá errado, tá entendendo? Isso eu achei maneiro, tá entendendo? Do Kono repetir o jogador, de será que eu tô matando as pessoas certas? Será que o meu objetivo aqui é esse mesmo? Isso eu achei maneiro. Não, eu acho que o questionamento é interessante, eu acho até realmente importante, mas daí eu fico me pensando como é que vai ficar o futuro da série Assassin's Creed se eles continuarem nessa de talvez questionar tanto o que os assassinos estão fazendo e diminuir a honra dos assassinos e o quão legal é ser um assassino e tudo mais. Em favor de questionamentos que, sinceramente, Assassin's Creed começou com uma série cheia de questionamentos e toda cheia de filosofias. Só que hoje isso não é mais tão relevante pro jogo como era antigamente. As coisas legais de filosofia desse jogo vêm dos assassinos. É aquela coisa do nada é verdade, tudo é permitido, e como aquilo é explicado pelo Ezio. Isso é legal pra caramba, mas assim, isso é legal. Agora, ficar questionando coisa em cima de coisa, em cima de coisa, em cima de coisa, simplesmente pela necessidade de ficar questionando e gerar conflitos no jogador, às vezes a gente simplesmente quer se sentir motivado a jogar alguma coisa pelo prazer de jogar e curtir aquele jogo. Isso, assim, uma coisa que eu sinto bastante é que Assassin's Creed, pelo menos assim, o 3... Eles criaram um universo muito grande que eles não conseguiram carregar, tá ligado? Sim. Eles criaram uma puta background, eles criaram uma puta expectativa, uma expectativa dentro da própria história. E o Assassin's Creed, simplesmente, até pelo Connor ser um personagem, na minha opinião, muito legal, ele é um personagem muito raso, tá ligado? Ele, assim, vocês assistiram Drive, tá ligado? Sim. Vocês acham o Drive? Ele parece o personagem do Drive, tá ligado? Ele é um personagem extremamente vazio. E ser vazio é legal até certo ponto, mas um jogo que vai te colocar 50 horas jogando, personagem vazio não é válido. Um jogo que vai te colocar num contexto histórico que a database do jogo é totalmente completa, tem até a história da porra da ponte criada em 1600, pra um personagem vazio não faz sentido. Não mesmo. Eu acho que precisaria de um contexto melhor pro Connor, assim, sei lá, sabe, até mesmo pro Desmond, no final ele é jogado. Sim, não, eu queria, antes de entrar no final, rapidinho, o que mais me incomodou na história, tá, você tem um Connor e tal, não foi o que me incomodou, mas o que incomodou foi um Desmond, que eles, é que nem eu comentei no começo do Assassin's Creed de ser uma grande série multimídia, e eles quiseram tracar as séries, por exemplo, a história do quadrinho e colocar no jogo sem explicar pra ninguém. Por exemplo, o pai do Desmond aparece no final do Revelations do nada. Do nada. Tipo, oi, sou seu pai. Cheguei. E ele é importante pra plotline do jogo. Eu demorei pra entender que o cara era pai do Desmond. Tá ter chegado do nada. E no 3, aquela cena que o pai do Desmond dá um soco nele, velho. Tipo, como assim? É teu filho, velho. Você tá entendendo? E além do pai do Desmond, o Daniel Cross, que também, pra mim, acho que ele é mais importante do que o próprio pai do Desmond. Acho que eu tenho... E eles jogam ele do nada no 3, né? Nada. Não, eu queria explicar ele, porque ele é importante, já tô dando um spoiler, porque foi ele que acabou com os assassinos. Porque os assassinos do ano 2000, 2002, assim, estão refugiados? Porque foi ele que matou o mentor. dos assassinos, tá vendo? Então ele é extremamente importante. Se eu não me engano, foi ele que deu o número do Desmond pro Vidic, que tá nos quadrinhos que ele... Eu acho que sim, ele acho que foi sim. É, ele invadiu uns cantos lá, aí leu um dos codex do Ezio e viu o nome Desmond. Aí deu pro Vidic procurar. E outra, se eu não me engano, foi no próprio terceiro, que do nada eles explicam que a Lucy é uma agente tripla, não uma agente dupla. É, então... Mas peraí, cara, tripla acabou. De quem? Tripla de quem? Porque, não, porque, do, é, porque é, desde o começo ela era templária, ela trabalhava pros templários. Sim, não tava sim, tá sim. Porque assim, ela trabalha pros templários, mas era pros assassinos. Ela trabalha pros assassinos. Daí ela trabalha pros templários de novo, e por isso que o Ezio esfaqueou ela no final de Brotherhood. Exato! O Ezio não, o Desmond. O Desmond. Ah, tá. Assim, uma coisa que... é muito mal explicado. Uma coisa que o quadrinhos, a queda, né, que fala, que chama... A queda mostra, pelo menos na minha opinião, é que claramente... Assim, os jogos também mostram isso. Que claramente os assassinos estão perdendo a guerra no presente, certo? Sim. Se é canônico a queda? Não, porque é canônico. O Daniel Cross é canônico. O Daniel Cross, um dos personagens. Aliás, isso foi um problema pra mim. Eu li os quadrinhos. Li os quadrinhos, eu sabia quem era Daniel Cross. Qualquer pessoa que não leu os quadrinhos ia falar que porra de cara é esse. Sim, enfim, mas sendo canônico, vocês não acham que o próprio questionamento do Connor pode ser... Pode ser, assim, uma caminhada mal feita pros assassinos estarem cada vez perdendo mais força, pelo menos nos Estados Unidos? Como assim? Não entendi. Não, eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que eles não pensaram nisso, não. Eu acho que não foi esse o pensamento deles pra fazer esses questionamentos. Eu senti profundo que... Profundo esse questionamento. Eu acho que também, principalmente porque os assassinos, eles não estão exatamente perdendo porque eles se questionam. Quem se questiona é o Connor. Mas os assassinos, de modo geral, eles estão perdendo porque estão perdendo. Inclusive, já ali na Revolução, nos Estados Unidos, nem tem mais assassinos. Você é o retorno dos assassinos ali na Revolução. Como falei, o Daniel Cross foi quem matou o mentor, porque eles tinham tipo um grande líder dos assassinos, que era esse mentor. Aí o Daniel Cross matou, sob o controle dos templários, aí foi ele que meio que acabou com tudo. Sim. Aí ele é meio que fosse um herói nos templários. E até no jogo, quando ele morre, que de uma forma escrota, obviamente, o Vidic fala, meu filho, não sei o que, tipo... Como assim, meu filho? Nem nos quadrinhos, nem no jogo eles querem essa relação de pai e filho, sabe? São muitas coisas pra explicar. Uma coisa ridícula que eu achei assim, tá, eu li o quadrinho, eu sei que o Daniel Cross é meio louco, porque ele tá sendo controlado mentalmente pelos templários. Ele é o Six lá, o... Não, ele não é. Não. Não, o Six virou uma realidade virtual, uma interface virtual que fala com você durante o Revelation. A gente Smith, tá ligado? Ah, eu lembro disso, é verdade. Aí a questão são muitos temas, são muitas coisas pra abordar. O Assassin's Creed sempre teve um tema de metalinguística muito forte, se vocês forem pensar. Você é um cara dentro de um videogame jogando videogame. Você como jogador está jogando videogame. Mas o Desmond, ele é um jogador de videogame. Ele está ali no videogame mais legal do mundo, que é o Animus. E essa questão da metalinguagem desapareceu. Desapareceu assim, do multiplayer... No multiplayer ainda trabalha-se isso, mas o foco na história perdeu-se muita coisa do que era Assassin's Creed no começo. E daí a gente fala da falta de foco, a gente fala dos excessos. E daí, quando chega no final do jogo, se a gente já pode falar do final... Ah, por favor, agora é a hora. Eles simplesmente pegam todos esses temas que foram abordados nos últimos tempos todos, juntam numa bola só pra tentar resolver tudo ao mesmo tempo e criar uma tristeza. E não resolve nada. Eu escrevi um texto, foi um dos primeiros textos do meu novo site, já faz um jabaí, o rue.com.br, que foi por que o final do Assassin's Creed 3 é simplesmente uma das piores coisas que eu já vi em anos. Sério. Porque, como a gente falou desde o começo, era um jogo que era, ó, a gente vai concluir a história do Desmond, vai fechar e move on, vamos fazer outras coisas. E eles matam o personagem da forma mais escrota do universo. Tipo, toca nessa bola aí, vai salvar o universo, acabou. Tá entendendo? Sabe, sabe uma coisa assim? É, a Desmond, Desmond é o seu protagonista, é o seu personagem, é o personagem que você controla. O Desmond controla o Ezio, controla o Connor, controla, você controla o Desmond, por mais que isso seja chato de pensar. Por mais que ele seja um escroto, ele é o principal de tudo. Ah, você controla o Desmond. E você, no controle do Desmond, você não tem escolha do que você quer fazer. Você simplesmente se oferece sacrifício e tudo mais. E para um apocalipse bastante ridículo, que uma das opções é resetar o futuro e viver sob a influência daquela deusa bizarra lá, que você não sabe o que, que é durante o tempo todo, e que ela fica com... A Juno, que ela fica contando histórias ridículas durante o jogo, enquanto você tá passeando lá, ela fica contando do amante dela e... Não, ela disso, cara. Ela contava, porque eles fizeram eles fizeram seis maneiras de acabar com a catástrofe deles. Foi ela contando essa história e disse que tinha namorado dela. E o problema é que, do nada, era uma vilã. Tipo, quando o Desmond cai, e ela começa, finalmente vou reinar. Aí acaba os créditos. É. Mas, cara... E, cara, daí o que, que vai acontecer agora, cara? O que, que vai acontecer agora? Sabe, a gente não sabe, não tem mais Desmond, portanto a gente pode pensar, inclusive, em protagonistas femininos, em coisas... Sabe qual é o problema? Que... Duvido. Será que eles, eles vão esquecer disso, de tipo, ok, fechou o arco do Desmond, foda-se essa história, vamos partir pra outra. Isso pode acontecer. Cara, sabe por quê? Sabe por quê? Será que eles vão dar continuidade? Eu li algumas coisas sobre o Liberations, e se você prestar atenção, assim que vocês finalizam o 3 e vocês entram no jogo de novo, aparece eu não sei como explicar isso, mas aparece meio que uns totens, aparece tipo um mapa da Nova York Boston, e aparece uns totens no meio do jogo, e aparece... Pra você pegar uns cheat codes. É, exatamente. Isso é de uma empresa chamada Erudito, e essa Erudito, se presta atenção, tá no multiplayer, que é... Pelo que eu entendi, é uma empresa só contra Abstergo. Eles são neutros, eles não são a favor nem contra. É só contra a empresa Abstergo. Pelo que eu entendi, eles estão no Liberations. Eu não joguei pra entender qual o propósito deles. Mas se tiver um 4, que vai ter um 4, eu não vou jogar, talvez eu jogue, enfim, vai ter o Erudito. Eu vou jogar porque eu gosto. Infelizmente. Uma coisa que eu percebi, assim, é que chegou lá na parte do... Que você vai conversar com o Marquês de Lafayette no acampamento que tá George Washington e tudo mais, tá ligado? Uhum. E ele fala, cara, na França você vê muita injustiça, você vê muita guerra de classes. Inclusive ele fala essa coisa que eu achei sensacional. Ele colocou um conceito marxista dentro de um jogo americano, que tá falando da Revolução Americana, que é a luta de classe. Mas enfim, abraço. Nossa, Eric Santos. Filosofou? Abraço Eric. Mas enfim, cara, ele abre um hook, ele abre um gancho espetacular pra ter um Assassin's Creed na Revolução Francesa, pra simplesmente jogar tudo pro ar depois, tá ligado? E cara, eu, quando falei isso, inclusive eu cheguei pro Six e falei, Six, eu posso te contar uma coisa foda? Aí ele falou, não, cara, não quero ouvir por causa que eu vou jogar. E do nada, assim, quando eu vi que o Desmond morreu, eu não achei tão ruim assim, tá ligado? Mas... Eu imaginei que ele ia morrer, mas não desse jeito, entende? Mas continua. Não de um jeito tão imbecil. Mas exatamente. É tipo, eles jogaram... eles assim, chamaram você, vem cá que eu vou te dar uma balinha, e no final não tinha bala, só tinha um estuprador, sei lá, tá ligado? Então, cara, eles apresentaram uma ideia super bacana, eles apresentaram, ó, a minha maior crítica pra Assassin's Creed, e eu me diverti jogando. O problema do Assassin's Creed 3 é que eles te apresentaram um monte de coisa que poderia ser super divertida, mas não. Assim, é como se eles fizessem um monte de coisa, só que não optimizassem nada, tá ligado? Aquele ganchinho lá que você joga no cara e o cara fica enforcado. Velho, você via aquilo no trailer, era awesome, tá ligado? Você falava, velho, eu vou fazer isso o jogo inteiro. Tá falando daquele dardo chinês? Isso, aquele dardo, sonho em alguma coisa, ó. Ah, sim. E você fala, puta que pariu, esse negócio vai ser foda, vou usar isso pra caralho. Você usa duas vezes. Você usa duas vezes. Exato. E outra coisa, no trailer. Não, no trailer não. No trailer interativo que a Ubisoft teve a picaretagem de mostrar... Inclusive eu vi no Kotaku isso, escolha seu caminho, você quer ir pra porrada, ou você quer ir pra stealth? Aí eu escolhi, tipo, stealth primeiro, depois eu fui pra porrada. E no jogo, cara, eles mostram isso num trailer, que você pode escolher ir pra porrada, e no jogo não tem isso, cara. Desculpa, mano. Eu fiquei decepcionado com isso. Joinha pra baixo pra Ubisoft, tá ligado? Não, mas é isso mesmo que a gente falou até agora. O jogo, ele tem muitos excessos e... Ele tenta trazer muita coisa nova e no fim ele não traz. Ele traz tudo novo, mas ele não optimiza muito em nada. Seja até na história, que ela foi tão complexa lá pelo 2. Cara, eu zerei o 2 com 100% só pra ver aquele maldito vídeo dos guri correndo pelado, tá ligado? Adão e Eva, não sei o quê. É. Sabe, pra isso no final, cara, pra ter toda essa ladainha aqui no final do 3, foi decepcionante pra todo. Eu queria lançar uma filosofia, uma comparação que, pra mim, eu já falei isso pro Rufino, ele vai discordar, mas enfim, pra mim, Assassin's Creed 3 é uma farofa com passas. Eu não gosto de passas, mas eu gosto de farofa. Eu vou continuar comendo, mas vai ter as passas me incomodam. As passas são a falta de parkour, são a história ruim, mas a farofa como um todo, a farofa com passas é boa. Assassin's Creed 3 é bom, mas tem essas passas que incomodam durante toda a minha progressão. Seguindo a sua analogia, Assassin's Creed 3 pra mim é uma passas com farofa. Uma passas. Mas no final da refeição, eu vou gostar. Mas eu vou lembrar das pastas que eram ruins. Tá, cara, eu odeio tanto pastas. Eu adorei, a sua analogia, porque eu odeio pastas de forma... High-five virtual. Nossa, cara, eu amo pastas, velho. Eu como... Eu tanto fazia, que nem chips, tá ligado? E eu não consigo comer coisas que tem pastas. E agora pensando, Assassin's Creed realmente tinha muitas pastas e eu comi todas elas. E agora eu tô me sentindo muito mal. Cara, eu acho que... Assim, eu acho que meu problema nem foi a farofa ter passas, foi o fato de eles se trocarem o bacon pelas passas, tá ligado? Pronto. Esse foi o meu problema, tá ligado? Videogames e comidas, vamos fazer um livro de analogias. E aqui ninguém é gordo, né? Tirando o Não. Six, que é um pouquinho. Nossa, eu sou relativamente acima do peso, né? A gente tá aqui falando, né, da farofa com passas e tu vê só, né, porque a gente gosta, no fim a gente vai acabar gostando, a gente vai acabar conseguindo. Vai todo mundo jogar o 4. Eu sei que o Marcos, ele trabalha com isso, ele vai ter que jogar o 4, mas ele vai jogar... Não, mas eu vou jogar porque eu quero, porque eu sou meio masoquista também. Mas assim, posso dizer algumas coisas que eu acho que talvez a Ubisoft deva pensar... Pro próximo jogo do Assassin's Bertrand, escuta aí. Bertrand, você é um cara legal, que eu sei. O Bertrand, quando eu tava perguntando pro Steven Master sobre a cena do Brasil, o Bertrand pegou o microfone e falou: desculpa, galera, essa cena foi uma bosta. Ele falou: sim, essa cena foi uma merda, foi ridículo. Sim, a gente nem falou do Brasil, né, cara? Mas não precisa falar do Brasil, todo mundo. É uma bosta, próximo. Não, precisa. Bertrand falou, YouTube. Essa cena é uma bosta, uma merda, e eu peço desculpas a todos os brasileiros por isso. Eles tinham bem boas intenções e fizeram um negócio horrível. Parece, assim, a voz dos caras parece quando o Guilherme Briggs imitava português no Submarino 2021, tá ligado? É! Exatamente isso, mano. Eu quero perguntar pro Marcos, que ele é envolvido mais com esse pessoal, porque a dublagem brasileira, ela atrasou, mas eu pergunto, será que era porque os guris que dublaram aquela coisa no Brasil eram pra ser os mesmos que iam dublar o jogo todo? Não, na BGS até falou, na entrevista com o Felipe do Charme, ele comentou... Ele comentou com a gente que eles tinham feito toda a dublagem, eles não gostaram e estavam refazendo. Portanto, Será que foi o mesmo pessoal que dublou aquela parte do Brasil? Provavelmente eles pegaram esse mesmo pessoal pra fazer o jogo inteiro, perceberam que não ia dar... E refizeram tudo, só que eles tiveram que deixar na parte brasileira esses caras, pelo menos no começo, porque, enfim, né? Não, mas eu vi que... Mas eu gostei da dublagem, essa outra dublagem eu gostei, achei legal. Eu não joguei dublado aí, porque eu não quero mais jogar Assassin's Creed 3. Ô, Marcos, eu vi uns vídeos... Você quer trocar seu Demon Souls pelo meu Assassin's Creed? Não, obrigado. Eu só tô na revenda agora. Aliás, sabe, adivinha qual o único jogo que eu ainda não consegui vender de todos aqueles meus jogos? O Demon Souls. Assassin's Creed 3. Não, sacanagem. O que será? O Demon Souls tá guardado, né? Eu vou autografar esse jogo e sortear entre as pessoas que me odeiam. Mas olha só, a gente tá com quase 2 horas. Eu quero terminar aqui falando que ele tem muitos problemas. Cara, a gente detonou o jogo, né? Os caras vão odiar a gente. Puta que pariu. Eu ganhei esse podcast aí. induzir vocês ao erro de falar, só falar mal sobre o Assassin's Creed. Não, é verdade, fez eu pensar assim, nossa, isso é errado mesmo, cara. Ele não, nós estou brincando, era, a intenção era discutir mesmo, a gente, acho que a gente discutiu bem. E a gente fala que passa, não protegeu o ano, hein, Six. Ele, não, ele começou mal, assim, quando ele saiu cheio de bug e tal, ok, veio a atualização, beleza. O jogo, ele tem partes boas, partes ruins, tudo isso, as notas foram boas em muitos lugares, né, mas nota, né, whatever. Mas é, sites conceituados, então a gente tem que, o pessoal sempre vai olhar isso, né, querendo ou não. E o Marcos, o review dele, pra quem não conhece, pra quem não viu, tá ali no nosso post também, do Kotaku. E Marcos, da onde tu veio, pra quem não conhece você ainda? Eu trabalho agora no Kotaku. Eu vim de Carazinho, Rio Grande do Sul. Olha, a minha vida aí. Eu conheço, cara. Grande, pequena cidade. É. Mas enfim, eu dei sorte, cara, porque eu fiz letras na USP e daí eu não tava muito feliz com a perspectiva de ser professor. Aí eu fui pro jornalismo e daí o Renato falou: "Ah, a gente tá procurando". Renato não falou, ele botou um post no Gizmodo falando: "Ah, a gente tá chamando gente pro Kotaku". Eu mandei um currículo e tudo mais. E eu não sei por que diabos, o que que ele viu em mim que ele me chamou, e deu certo. E eu estou aí há 2 anos trabalhando no Kotaku Brasil, tentando fazer o melhor possível. Nós temos agora o podcast Amigos do Fórum, vocês podem acompanhar lá no site, tem um bannerzinho do lado. Eu escrevo alguns reviews que as pessoas odeiam. A gente... Agora não, eu vou começar todo domingo a falar, né, de... Todo domingo eu vou começar a falar de jogos antigos de PC. Nossa. Que vai ser divertido. E isso aí, eu quero continuar nessa vida aí, porque apesar de ela ser amarga e triste, é a única que eu sei. A única que eu conheço. E fiquei muito feliz de participar aí, galera. Muito mesmo. Que isso, nós que agradecemos aí. O Rufino é daqui, ele tá aí sempre... É, Rufino é de casa já. De casa já. E o Ives, o câncer da podosfera. O Ives, de onde tu veio? Pra onde você vai? Então, eu vim de Fortaleza, brincadeira. Onde mais? Eu tenho um site agora só meu, vejo vocês. Eu tenho um site que quem me odeia agora vai nem acessar. Mas é um site que eu queria... Falando logo na cara, eu me inspiro no Kotaku, embora pessoas não gostem. Eu sei que tem gente que não gosta do Kotaku, tanto faz americano. Isso não, cara. Mas é aquele leve tom de zoeira, mas ter um foco sério, que é Humanos Unidos pelo Entretenimento, ou ruerue.com.br, né? Já é um belo nome. E a gente tem uma porrada de gente escrevendo lá, e é aquela coisa, são as nossas opiniões. Ninguém paga a gente, mas se quiser pagar, estamos aí. Mas reviews de filme, quadrinho, games. Eu escrevo sobre qualquer coisa também, games. E eu, se tiver no post aí, o meu primeiro texto foi sobre Assassin's Creed, esculhambando, óbvio. Mas hoje saiu um texto de eu fazendo o top 5 de maneiras de você ser um otaku, pegando vídeos do YouTube. Sim, eu fiz isso. E... uma análise do Django de 1966. Então, site variedades, games, é isso e, aí. E tá legal que tu também fez um review, análise com analogias de farofa e passas sobre o Assassin's Creed 3, né? Que ficou bem bacana também. Uhum. Então, analogias alimentares nos games sempre funcionam muito bem. Nossa, cara, vocês têm que me ensinar a fazer esse tipo de coisa, velho. Cara, mano, eu vou escrever um review, tá ligado? O Ives me xinga tanto, tá ligado? Não, mas, ó, se você quer aprender a usar analogias bizarras nos seus textos, aprenda com o Renato. O Renato me ensinou tudo que eu sei sobre analogias bizarras no texto. É que o Renato comeu muito pauru quando ele veio aqui. Como assistir o jogo do Corinthians na final da Libertadores no time adversário. São coisas assim que ele usa no texto dele. Não, o Teixeira comparou o Dying Artwood, uma banda africana, com o Black Ops 2. Cara, foi muito bom. Tipo, analogias sempre são muito boas. Sim, o problema é quando as analogias são obscuras demais pra alguém entender. Mas então é isso. Muito obrigado pela participação de vocês aí, Marcos. Valeu aí por aceitar o nosso convite. Super controle. Muito obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade de participar aí, galera. Estamos sempre a postos pra tudo que for. Continue aí, senhores, que baixam pelo feed aí, escrevam nos comentários, mandem e-mails, se querem xingar, o Marcos tá liberado. Me xingue também, que eu tô precisando. O Ives também, ele já, coitadinho, já levou tanto xingão nessa vida aqui do Super Controle. Isso que ele nem faz parte do site, né? Mas tudo bem. E outra, última coisa que eu queria falar sobre Assassin's Creed de modo geral é: eu escrevi um texto sobre o jogo porque eu não gostei do jogo, portanto eu falei o que eu achei do jogo. se você gostou do jogo, não se sinta agredido pelos textos que as pessoas falam mal do jogo, tudo mais. Você joga, se você gosta, você gostou, isso que importa. Eu acho que isso é um grande problema, assim, de modo geral, no jornalismo e tudo mais. A galera fica muito preocupada com o que os outros acham. Não, cara, se você gostou do jogo, você gostou do jogo. Querendo ou não, o pessoal, como... Nós nem tanto, Super Controle, até é legal receber esse tipo de e-mail do pessoal. Nossa, fiz isso por causa de vocês, joguei isso por causa de vocês. Formadores de opinião, né, cara? Marcos Oliveira, aí, o pessoal do Kotaku. Querendo ou não, vocês vão formar uma opinião pro pessoal. E se tu postar o review que o jogo é ruim pra ti, com certeza muita gente vai cair em cima falando: não, mas o jogo é ótimo. Com certeza. Mas opinião se sentir ameaçado. Assim, a gente pode até formar opinião, mas nunca se sinta ameaçado pelo. Essa é boa. É que a review lá do Otaku, a gente sempre fala o que a gente acha do jogo, sem prega, sem medo, sem travas, porque a gente acha que é a maneira correta de lidar com o leitor. Vamos ser honestos e vamos conversar como se fosse uma conversa de bar. Cara, eu não gostei desse jogo por causa disso. E se você for contra-argumentar, evite os golpes baixos argumentativos que a gente sempre vê nos comentários de sites de jogo. Eu vou falar, sério, pra mim, o pior âmbito de comentários é do Kotaku, velho, sério. Velho! Não, cara. Você não leu o Super Controle, cara. Não, eu já li, desculpa, cara. Porque nossos comentaristas estão muito legais. Tão legal, pô. Eu também tô achando. Tão legais. O problema é quando o cara chega, no review do Marcos sobre o Assassin's Creed. Esse review cheirou São Paulo até em Minas, velho. Porra, velho. Cara, mas isso é o tipo de argumento, de argumento golpe baixo que não vai afetar a gente que tá escrevendo, não vai fazer diferença. Às vezes, quando eu leio aquilo, eu vi, cara, sério que existe esse tipo de pessoa? Mas é. Você tem que relevar e tal, mas. E eu acho que, tipo, cada um responde da maneira coisa. Eu só tô dando a minha sugestão aqui, que é: leva numa boa. A gente não tá aqui pra brigar, nem a gente, acho que nem o pessoal aí do Super Controle, nem ninguém tá aqui pra brigar. A gente quer conversar e adicionar coisas pra todo mundo. Que bonito. Exatamente. Comentário sempre vai ser. Mas como eu disse, se você gostou, você gostou. Eu não sou ninguém pra dizer o que você tem que gostar, o que você não tem que gostar. Eu só tô aqui dando a minha opinião, assim como todo mundo dá por aí. E opinião é de graça, e se não vale pra você, não valeu. E nunca deixe ninguém dizer como você deve jogar um jogo, o que você deve jogar, por que você deve jogar. Só jogue, curta e divirta-se. Isso aí. E opine pra gente aí. Então é isso, muito obrigado, senhores. Esse cast vai ficar gigantesco, mas estamos de férias, né? MTV na praia, então. Vocês, obrigado. Agora eu fiquei com o Nando Reis. O Six agora tá tipo na cascadeira de praia, assim, no meio da areia, tá vendo? Aquela cascadeira de plástico. Mentira, tá 16 graus aí, né, Six? Tá frio aqui. Que merda. Fiquei então com, como é que é, Ives? Com o Nando Reis, é isso mesmo? Nando Reis. Fiquei com o Nando Reis aí. Jack Johnson, né, clima de praia. Fica aí com o Naldo. Nossa, que bosta. Baixinho. Coloca aí no final, Six, pelo amor de Deus. Valeu então, muito obrigado, pessoas, e valeu, até mais, gente. Obrigado. Falou, galera, um abraço. Eu jogo o clima lá no alto. Brincadeira, medo, tudo eu pego firme pra valer. Chego cheio de maldade, eu quero ouvir você gemer. Eu te ligo, chega a noite, vou com tudo e vai que vai. Tem sabor de chocolate, o sexo que a gente faz. Corpo quente, tô suado, vem melar e vem lamber. Só o cheiro, só um toque já me faz enlouquecer. Cheio de tesouro.